Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 22. A primeira E3 do resto da sua vida. Participação especial do Thiago Rocha. Então estamos começando mais uma edição do seu podcast. Esse aqui é o episódio número 22 e a gente, né, não podia deixar de falar sobre o grande acontecimento que teve essa semana na indústria de games, que foi a E3 2011. Né, como a gente já anunciou aí no Twitter, né, a gente trouxe bastante assuntos aqui para comentar sobre tudo o que aconteceu na E3 2011, alguns anúncios aí bem importantes, e para reforçar o nosso time na hora de falar sobre todas essas coisas tão interessantes, a gente trouxe aqui um convidado. Faz um tempo aí que a gente não tem um convidado de peso, e aí dessa vez a gente trouxe o Thiago Rocha, mais conhecido entre a gente como Amorim, para falar com a gente aqui sobre todos esses assuntos e falar um pouquinho também dele, né? E, então, Thiago, aproveita aí, se apresenta, por favor. Tá, tipo, eu comecei em Salvador, me formei em publicidade, mas lá em Salvador, quando eu pensei em fazer jogos, eu comecei trabalhando com web design. Daí eu comecei a fazer site para o pessoal, tipo, esse site na época chamava Hit Media em Flash e tal. E eu sempre acabava fazendo, o pessoal pedia jogo, site normal, eu sempre acabava inventando um jeito de fazer jogo. O pessoal pedia, faz um pergunta e resposta, e eu acabava fazendo com que você tinha que ter uma nave para poder, tipo, engolir a resposta que ficava pulando de um lado pro outro. Eu acabava sempre inventando um negócio. Daí eu, tipo, meio que me toquei que eu tava precisando realmente trabalhar com jogos, e comecei a entrar em lista de discussão, essas coisas, e acabei encontrando um cara que tava trabalhando em Recife na época, e ele me indicou pra uma vaga que tava tendo na Jinx, e eu me mudei pra Recife pra ganhar, tipo, na época, sei lá, R$400, foi um negócio bem barato, assim. Mudei de Salvador pra Recife só por isso, mas eles tinham me dado a ideia de que, tipo, ia começar a ganhar mais depois, e acabou dando certo, e comecei a ganhar mais. Trabalhei lá 3 anos, conheci o Jeff, o Sila, um monte de gente que acabou vindo trabalhar comigo aqui na Finlândia depois também. E fui trabalhar com o Jeff depois, mais na frente, no Rio de Janeiro, em Niterói. Depois de Niterói, a empresa que eu fui pra lá, né, ficou 15 dias. Depois de 15 dias a empresa fechou e eu tive que arranjar outro emprego. Por sorte, a Hoplon, lá de Floripa, tava precisando de alguém pra ser o lead de arte deles. E eu fui pra lá. Mas eu fiquei como lead art só por uns 6 meses, depois passei pra lead design. Encontrei Rafael, Seco, Tu. E depois de um tempo trabalhando lá, acho que um ano e pouco, surgiu essa oportunidade do Jeff, que tinha vindo aqui trabalhar na Finlândia, o pessoal que ele tinha conhecido na E3, na Digital Chocolate. Daí vim trabalhar aqui, trabalhei na Digital Chocolate por uns 2 anos e meio e tal. Daí surgiu a oportunidade também na Remedy. Eu apliquei, fiz um level de teste pra eles, que eles pediram. Fui lá, entrevista, aquelas coisas. E isso já tem quase 3 anos, sei lá. Tô trabalhando lá na Remedy como, como é que chama? Senior Gameplay Designer, que é o cara que, tipo, é mais. O time de gameplay se especializa em level, mas mais pra parte de gameplay, assim. Mas fazendo script e design e como que vai ser o level. É responsável pelos levels, mas mais da parte não tão visual, da parte do que o jogador faz. Funcional, né? Do que o jogador vai ver, né? Tipo, os inimigos como vão ser. E a gente lida muito com o pessoal de game design, que hoje em dia só tinha um na época do Alan Wake, agora tem mais, né? Muito legal, cara. Eu trabalhei no Alan Wake, no DLC 1, uhum, e no DLC 2. O DLC 1 e o DLC 2 a gente teve mais liberdade, assim, de viajar na maionese, e deu, acho que deu pra ver pelo. É mais doido o level design dos dois. E eu participei mais também da parte de design mesmo, e fazer as coisas no papel e tal. Então, beleza, esse aí é o nosso convidado. O Thiago vai estar aqui falando sobre todos os assuntos, né, de hoje. Mas antes da gente continuar aí pra nossa próxima sessão, eu queria só, né, dar um aviso aqui. Se você mandou e-mail pra nós com perguntas, sugestões, a gente tá sempre, né, pedindo que você faça isso. Mas se você mandou aí ultimamente, não fique chateado, porque a gente não vai lê-los aqui nesse episódio, mas a gente está tentando ter um episódio um pouquinho mais rápido, porque tem muita coisa para falar sobre a E3. Mas pode ter certeza que aí nos próximos episódios, seja do Quick Quest, seja do Podcast, a gente vai responder seus e-mails. Então, o Marcelo Martins, o Paulo César Morim Lopes e todas as pessoas que mandaram e-mail pra gente aqui, fica tranquilo que a gente vai tocar nos pontos que vocês sugeriram aqui pra gente. Só não hoje, porque hoje a gente tem um programa, entre aspas, especial, com um convidado super especial e com assuntos super interessantes pra falar, então a gente quer otimizar nosso tempo um pouco. Mas, pra você continuar contribuindo, você já sabe, né? Você manda um e-mail pra contato@thepodcast.com ou você deixa um tweet lá no twitter.com/thepodcast ou mesmo um comentário aí nos posts que saem no nosso site, o www.thepodcast.com. E aí, dados os avisos, a gente vai agora para Active Quest. Como você já sabe, é a sessão onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. Active Quest. E no Active Quest dessa semana, que tal a gente começar com o nosso convidado, né? Thiago, diz pra gente aí o que, que você tem jogado, por quê, o que, que é bom, o que, que é ruim. Eu não sei se vocês estão conhecendo esse, mas um dos jogos que eu tava mais jogando há pouco tempo atrás era World of Tanks. É um jogo free, e eles agora acho que estão fazendo World of War Airplanes. Mas é free, mas é muito, tipo, parece Counter-Strike, só que com tanques. Só que, tipo, bem realista os tanques, assim. É uma mistura de arcade, o feeling do jogo, com uma coisa mais devagar e com um pacing mais lento, assim. Ao mesmo tempo que você tem que ficar parado, tipo, tentando atirar nos outros tanques devagar. Pode ser em terceira pessoa, em primeira pessoa. É meio difícil explicar, mas imagine que é uma partida de Counter-Strike com dois times dos dois lados. Você tem que conquistar o território do outro cara. Cada lado tem 15 jogadores. E você vai, tipo, melhorando de tanque. À medida que você vai jogando, você vai ganhando mais dinheiro pra comprar novos tanques. E é free, mas você, tipo, pra realmente ganhar dinheiro e chegar nos tanques bons, você acaba tendo que botar um dinheirinho. Eu acabei, pela primeira vez na minha vida, eu dei dinheiro pra jogo free. Eu nunca tinha feito isso antes, eles fizeram muito bem isso. Ô, Amorim, quando você fala que é parecido com Counter-Strike, é que você pode pular e você pode dar tiro no pé, causando 98 pontos de dano. Imagina o metagame, tipo, o jogo, como ele funciona, é tipo 15 de um lado e 15 do outro, como Counter-Strike, e tipo, é um pra matar o outro, e quando um cara morre, ele não dá respawn. É engraçado como você que faz as perguntas de sacanagem e o Amorim responde sério. Eu tava aqui me segurando pra não rir, né? Não, tudo bem. Não, mas faz a pergunta e faz sentido, pô. É, a pergunta fez sentido. Não, legal, bom saber. Quem mais que tá jogando aí, Amorim? Outro jogo que eu tava jogando, que eu comprei no Steam em promoção, foi Trópico. Eu nunca tinha jogado antes, achei muito massa. Nossa, cara, Trópico, faz o que? Uns 6 anos. Não é mais, eu acho, cara. É muito legal, é tipo voltar um pouco no passado, como eram os jogos daquele tipo, né? Cheio de coisas diferentes, informação, e aí no começo assim, porra, eu não aguento mais isso. Tipo, eu tô totalmente desacostumado. Hoje em dia, você só quer jogo que já te dê tudo na mão, tipo, te dá as coisas muito rápido, assim. Tipo, você faz pouca coisa e recebe muito... muito feedback do jogo de reward, assim, e, tipo, o Trópico era não, você tem que ver e procurar um monte de informação, em cada pessoa que você pode clicar, tem várias tabs de informação sobre cada pessoa, mas muito legal o jogo ainda, assim, tipo, o jeito que eles fazem você virar um ditador, chegou em um ponto que eu tava, você começa a aparecer favelinha nessa cidade, daí eu tava, pô, saca essas favelinhas. Daí você fica apagando elas aparecem em outro lugar. Daí o que eu tava fazendo, eu apagava a favelinha, via a pessoa que tava dentro. Se ela era contra mim, daí eu botava ela na prisão. Então dá pra matar. Daí tipo, tinha mais, porra, eu tô fazendo isso? Será que então tem motivo dos ditadores estarem fazendo isso também? É porque é meio um jogo de cabeça pra baixo, né? Geralmente você tá querendo o melhor da sua população. E eu tava fazendo o oposto. Eu fazia com minha população bem pobre, assim, da região, ficasse só trabalhando, e, tipo, eu ganhando dinheiro com isso, e aí a área de turista era tudo mais rico, eu pegava todo o dinheiro que eu tinha, e tinha só em área de turista foda, assim, na praia, tá ligado? Pô, é cara, diferença de qualidade. Essa versão do Trópico, que é igualzinho o Rio de Janeiro, eu nunca joguei, cara. É essa que eu tô jogando. You never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So, let go. Ah, então, sexta-feira passada eu desisti de jogar à noite o Valiant Hearts e resolvi botar o meu Fallout 3 novamente. É, a primeira vez eu não havia terminado, porque meu problema com jogos da Bethesda é... Eu saio plot inicial e me perco no mundo, e em algum momento, depois de 30 horas de jogo, descubro que eu tenho que fazer a primeira quest ainda. E daí, a primeira vez eu acabei desistindo, porque eu tinha, sei lá, 30 horas de jogo e não tinha nem ido pra Megaton ainda. Que é o primeiro lugar do jogo. Eu tava level 16, cara, na primeira vez que joguei. Eu tinha um monte de coisa, tava tudo roubado, daí eu olhei assim, pô, tem que ir pra Megaton, que lugar é esse, saca? Aí, tipo, aí acabou que eu enjoei, assim, quando eu cheguei a, sei lá, na quarta ou quinta das main quests. Porque eu já tinha feito tanta coisa, e dessa vez quando eu decidi começar um personagem novo, eu decidi fazer só a main quest. Mas eu odeio a Bethesda, porque eles botam sempre aquele lugar assim, tipo, sinistro, que eu tenho vontade de lá descobrir o que tem. Então eu passei, por mais que eu quisesse fazer a main quest, eu não consegui, mas eu terminei ontem de manhã. Aí eu vi pelo menos 3 finais. Me diverti pra caralho. E foi praticamente isso só que eu joguei durante a semana. Eu joguei um pouco de Flock, que é um jogo antigo de PSN. Não sei se conhece, da Capcom, é um disco voador fazendo abdução de bicho, é extremamente divertido, co-op é muito bom, eu recomendo quem quiser jogar. Pra mim é isso. Legal, cara. E você, Rafa, o que você tem jogado aí? Terminei o L.A. Noir, final decepcionante. Eu duvidava! Tipo, conseguiu ser mais decepcionante do que o jogo aí no final, mas tudo bem. Ele merece perder muito tempo falando dele. Não, já gravamos um podcast inteiro sobre ele. Comecei e terminei o Beyond Good and Evil HD, muito bom jogo, clássico, que é pra mim uma das maiores injustiças da nossa indústria, ele não ter vendido tanto. Acho um puto ter vendido nada, né, coitado. Jogo bom pra cacete mesmo. Muito bom, recomendo pra quem tem PlayStation 3 ou Xbox 360 pegar o HD que tá. Tá bem bonito e o jogo é fantástico. Consegui jogar The Witcher 2, tava dando pau direto, daí depois do seu último update de 9 GB de novo. eu consegui jogar, só que, cara, é muito ridículo que ele só joga se for em Window Mode, se for full screen ele dá pau em 5 minutos. Daí eu consegui jogar, mas cheguei numa parte que tá dando pau de novo, depois de uma quest. Eu acho que só essa quest que tá dando pau. Parece coisa do Kojima, né, cara? Tipo, o inimigo diz pra você, né, abra essa janela ou isso aqui se autodestruirá em 5 segundos. Aí você tem que trocar pra Window Mode, assim, correndo. Então, esse jogo é bom, cara. Tirando todos esses bugs e crashes, o jogo é muito, muito bom, assim. Eu acho que se ele fosse mais polido, com menos crashes e tal, ele concorreria, assim, talvez o mesmo nível de Dragon Age, assim, como um RPG extremamente bem feito. Acho que eu joguei. Só isso, né? É, só isso. Não querendo cortar. E no meu caso também, eu terminei o L.A. Noir, tive a mesma decepção, acho que o Rafa teve aí. A gente não vai comentar, um, pra não dar spoiler, dois, porque a gente já gastou bastante tempo nesse jogo. Mas o jogo, ele é igual a gente falou mesmo, ele começa bom pra cacete e ele termina bem decepcionante. Mas fora isso, voltei lá pra pegar o Super Mario Galaxy 1, pegar todas as estrelas, que eu não tinha pego as 120 estrelas pra ver qual era a surpresinha que ele tinha no final. Achei bem interessante, a surpresinha é simples assim, mas eu não vou contar também pra não dar spoiler, mas a Nintendo sempre, né, cara? Não, é engraçado como, com tanto achievement, trophy nos outros jogos, os jogos que eu realmente quero fazer todas as coisas pra ver as surpresas são os da Nintendo, que não tem nada disso, mas as recompensas, na verdade, pra mim, pelo menos, são ainda melhores, né? Então eu fiz isso no Super Mario Galaxy 1, recomendo. Só a jogabilidade de você chegar lá, as últimas fases, lá, as últimas estrelas que você tem que pegar são realmente super difíceis, assim, e bem mais do que o jogo normal, assim, então achei super legal, valeu a pena ter feito isso. E aí depois disso comecei, mas tô só no comecinho assim, do Epic Mickey. Foi um jogo que eu não cheguei a jogar no ano passado. E aí, como eu tava já com, né, na onda dos jogos do Wii, que eu não cheguei a terminar, peguei o Epic Mickey pra jogar. Tô achando assim, por enquanto muito simples, muito ainda, né, uma promessa muito grande de que a jogabilidade ia ser uma coisa do outro mundo e tal. E até agora nada, mas vamos ver. Joguei, devo ter jogado uma hora só, então não vou dar uma opinião mais profunda sobre isso, não. E aí acho que a gente já falou bastante de jogos que a gente tá jogando aí, né? A gente tem, como eu já disse, né, muitos assuntos, né, um podcast que promete ser bem longo e profundo aí pra falar sobre tudo que aconteceu na E3 essa semana. Então a gente vai agora direto para nossa main quest falar sobre a E3 de 2011. All this feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin. E na main quest dessa semana, como a gente já anunciou aí, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu na Electronic Entertainment Expo 2011, a E3, que aconteceu nessa última semana que passou lá em Los Angeles, né, em várias localidades na cidade de Los Angeles, mas o principal, né, o show floor é no Los Angeles Convention Center. E tipicamente, né, as empresas que são donas das plataformas têm as suas press conferences, todos os grandes publishers também têm suas press conferences, que são, né, sessões onde eles vão ao palco e colocam todo mundo num auditório para ver as últimas novidades, os jogos, tecnologias, ou seja lá o que for que eles estiverem preparando aí para os próximos, né, meses e anos, muitas vezes. Então a gente tem muita informação. Essa foi uma E3 que acho que dos últimos anos foi uma das mais importantes, né? Foi uma das que trouxe mais novidades, mais assuntos pra gente falar. E aí com isso a gente vai trazer aqui na Main Quest vários assuntos que interessantes que surgiram aí, né, na E3. E a gente também mais uma vez pede a participação de vocês, né? Vai ter assunto aí que a gente esqueceu, vai ter coisas que a gente não entrou a fundo o suficiente. E aí você manda pra gente, então, as suas perguntas, as sugestões de tudo mais que você quer que a gente fale nos próximos programas, né? Então você sabe, é o contato@thepodcast.com para mandar um e-mail, é o twitter.com/thepodcast para mandar um tweet, ou deixa um comentário lá no nosso site www.thepodcast.com. E aí, para começar, então, vou pedir pro Fernando trazer aí o primeiro assunto pra gente falar. Fala alguma coisa aí, Fernando, que te chamou a atenção e que você quer comentar aqui no podcast sobre a E3 2011. Então, eu não vi tanto da E3, estava bastante ocupado, mas enfim, o que eu pude ver, vou comentar sobre a Microsoft. O que me chamou um pouco a atenção é o fato de que a Microsoft não mostrou muita coisa nova, bateu muito no assunto do Kinetic, e eu não sei, assim, eu senti uma apresentação meio vazia, acho que faltou um pouco de alma. Eu até agora não sei o que pensar da apresentação, achei bem decepcionante. E o jogo mais antecipado da E3 por algumas edições, que é o Gears 3, eu realmente não fiquei nada empolgado, e era um dos carros-chefes até da apresentação da Microsoft. A apresentação de alguns jogos com o Kinetic, eu realmente não fiquei nada empolgado. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu achei uma apresentação assim que tanto fez, sabe? Se não aparecesse nada, ia acabar E3 igual pra mim, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Cara, eu achei, sinceramente, que a conferência da Microsoft foi muito parecida com as conferências da Nintendo de 5, 6 anos atrás, né? Onde eles mostram muito desses jogos com um apelo mais casual, eles usam... Igual você falou, praticamente a conferência da Microsoft foi Kinect, um pouquinho de Halo, né? Então, acho que pra nós, pelo menos, hardcore gamers, foi bastante decepcionante. Ela parece que tá entrando nessa onda, né, do mais casual, sabendo que tem um mercado-alvo, né, talvez muito maior aí do que os jogos hardcore, mas também muito mais volátil, né? Não sei até que ponto vai ser sucesso. Diga aí, Thiago. Eu acho que eles, na verdade, também estavam botando muito Kinect em jogo hardcore, mas, tipo, os jogos de Kinect que eu vi foram muitos também de tipo, Mass Effect. O próximo Mass Effect vai ter Kinect, né? Eles estão tentando colocar Kinect em praticamente todos os jogos que eles vão publicar a partir de agora, né? É a sensação que eu tenho, não só casual, eles estão querendo colocar alguma coisinha de Kinect em todos, pra todo mundo. Porque eu acho que a porcentagem de pessoas que tem Kinect é relativamente, eu acho que é o quê? Um em cada 4 ou 5 pessoas que tem Xbox tem Kinect, então eles estão querendo que todo mundo que tem Xbox sinta a necessidade de ter Kinect. Eles estão querendo colocar em, sei lá, todos os outros jogos, não só casual. O que eu tô querendo dizer é que a parte de Kinect que eles tinham tava mostrando muitos jogos hardcore que estão pra vir, só que vão ter, tipo, Kinect, a opção de jogar com Kinect também. É, cara, não, você tem razão. Na verdade, eles fizeram bastante disso também. Então, pra quem não acompanhou, né, o Mass Effect 3, por exemplo, foi anunciado que você vai poder usar comandos de voz, você vai poder escolher a tua opção de diálogo, é, usando sua própria voz, né, falando para o microfone que vem com o Kinect. Você vai poder dar ordens pros seus membros da party, né, não só de movimentação, mas também de que tipos de poderes eles devem usar, né, usando a voz. Eu achei até que, no caso do Mass Effect 3, talvez seja o melhor uso que um jogo hardcore, que eu vi até agora. É meio complicado isso. Desculpa, também tá interrompendo, eu falo rapidinho. Mas, tipo, esse negócio de... No geral, o jogador hardcore, ele quer que... A impressão que eu tenho quando você tá jogando um jogo é que você tem certeza do que você vai fazer, né? Você apertou um botão, você sabe exatamente o que vai acontecer e em quanto tempo vai acontecer. O problema que a gente tem com Kinect, geralmente, eu vou falar, tipo... escolha a opção tal, tipo, fale que ama a pessoa. Daí o cara vai dizer, não, eu te odeio, entendeu? Tipo, é muito comum de ir pro outro lado completo, assim. Você tem que checar pra direita pra poder ver pelo lado direito. Mas aí você, tipo, se inclina pra direita e o cara, sei lá, dá um pulo, uma cambalhota e tá no meio do tiroteio. Eu acho que isso que é o problema, que eu não sei como é que eles vão, tipo, ajeitar. O que eu vejo que a solução que eles têm tido muito de jogo hardcore que tem pelo Kinect é, tipo, de repente tem um minigame, e o minigame você tem que resolver com o Kinect, assim, tá? É o que eu tenho visto muito. São gimmicks, né? Isso. Entendi. O que você ia dizer, Rafa? Não entendo por que usar o Kinect só para comando de voz. Por exemplo, o End War, da série Tom Clancy, é por comando de voz, mas usa o headset que vem com o Xbox. Entendeu? Eu não entendo por que. Achei meio forçado, assim, tipo, vamos usar o Kinect para alguma coisa. Não, para gameplay a gente não pode fazer, porque senão vai estragar o Mass Effect. Daí parece que alguém de cima falou, te vira, bota o Kinect de algum jeito. Mas deve ser isso, né? Comando de voz. Então, para mim ficou... Assim, óbvio que foi isso, porque não... Se fosse... Não, Mass Effect tem que ter comando de voz. Essa é a feature. Beleza, usa o headset, então. Que todo mundo tem, entendeu? Então, vem com todo o Xbox, todo mundo tem. Assim, 100% de certeza que as pessoas vão ter. Mas se não quiser usar, não é obrigatório, sei lá, mas... Mas eles vão usar só pra isso? Pelo que foi mostrado até agora, Mass Effect, sim. Só pra comando de voz. É. Mas a desculpa é vincular o produto com o Kinetic, né? Pra você sentir, como o Jorge falou, sentir necessidade. Mas então, por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Você acha que vai vender mais Xbox ou vai fazer com que venda mais jogo de Xbox se eles forçarem mais Kinect nas pessoas? Eu acho que... Eu acho que é vender mais Kinect, como o Rafa falou, mas também... Acho que a Microsoft, ela tá muito nesse... sem saber qual público que ela vai agradar. Quer dizer, o Xbox, ele é um dos videogames considerados hardcore, e aí eles lançaram esse acessório, vamos dizer, mais voltado, né, para o público casual, que é o Kinect. E aí na minha visão, eles não estão sabendo como juntar esses dois públicos, não sabendo como que ele a menos que eles dupliquem os esforços e lancem, né, duas vezes mais jogos, duas vezes mais coisas, né, para poder agradar os dois públicos, eles não estão sabendo como que eles vão fazer, né, um produto que vai poder unir, quer dizer, fazer o cara hardcore comprar o Kinect, como o Rafa falou, fazer o cara que já tem o Kinect se interessar pelos jogos hardcore. Então, mas isso a gente falou muitas vezes aqui já, que a gente sempre achou que isso era realmente um problema complicado, né, de você juntar, né, esses dois perfis. O que o Nintendo fez, por exemplo, foi um pouco diferente, quer dizer, os jogos do Nintendo Wii até são bastante criticados pelo caráter, vamos dizer, joga um pouquinho e joga fora deles, justamente porque a Nintendo, ela resolveu apostar aí no casual com muito mais força do que o hardcore. A gente tem uma pequena bronca aí com a Nintendo, né, nessa geração, como jogador de hardcore, porque as franquias que a gente ama não foram, né, talvez tão exploradas quanto nas plataformas anteriores que eles lançaram. Então, acho que a Microsoft, ela tá nesse meio, né, onde ela não sabe, né, e até queria chamar o Fernando aí para opinar também sobre o caso da Sony, já que a gente está falando, né, do casual versus hardcore, porque a Sony com o PS3 Move, por mais que, né, em números aí o Move tenha ficado um pouco para trás, e agora está ficando bem claro, né, que a Sony está se distanciando um pouco da estratégia Move, até porque na conferência dela não se falou tanto, né, do PS3 Move assim. Mas queria que o Fernando falasse isso, porque ele jogou jogos hardcore, como por exemplo o Killzone 3, usando o Move, teve uma experiência boa, e me parece que a Sony, ela chegou um pouco mais próximo então de fazer essa integração, ou não? O que você acha, Ciro? Bom, eu joguei, na verdade, tudo que teve pro Move, eu acabei jogando. Eu devo dizer que o único assim que eu achei que ficou suficientemente redondo foi o Killzone 3. O Socon 4 ficou bom, o problema é que o Socon 4 não, o gameplay não é tão bom. Ele acaba deixando de desejar. Mas eu também senti isso que você falou, achei que eles colocaram um pouco de lado. Até porque me parece que o jogo tem que ser muito voltado a esse hardware, em vez de ser voltado ao console em si, né? Então eu percebi que tem esse problema de ter que ter esse grande esforço de adaptar o jogo para esses periféricos. Eu acho que realmente não tô vendo muito mais aplicação além de, por exemplo, shooters ou jogos desse tipo pro PS3 nos últimos meses. Então, bom, é isso. Ah, mas eu queria comentar um negócio do Xbox que eu achei até interessante, que é o Star Wars. Caso venha acontecer o que eu vi que comentaram, que o Star Wars é teoricamente é para ser com o Kinetic, onde você pode usar comandos, etc, etc. Eu acho que um jogo, por exemplo, que nem o Force Unleashed, seria bem aproveitado se fosse bem feito. Eu acho que seria um jogo hardcore que poderia usar os features do Kinetic, que seria bem interessante. Que seria uma vantagem, por exemplo, em cima do PS3, que você não tem a detecção da mão, então você não poderia fazer, tipo, usando a força para jogar os bonecos para lá e para cá, mas só queria comentar isso, que nem tudo é tão ruim. Beleza, então o próximo assunto aí pra trazer pra gente sobre a E3 2011, vou chamar o Rafa aí. Diz pra gente alguma outra coisa que te chamou a atenção, Rafa, nas conferências e tudo mais que foi apresentado aí durante a E3. Gostei bastante de ver o meu gênero preferido bastante presente. Gosto bastante de jogos action adventure, assim, terceira pessoa, basicamente. Que tem saído, e dá pra ver bastante uns jogos aprendendo bastante com os outros. Tem saído o jogo novo da Lara, o reboot do Tomb Raider, parece que tá ficando muito legal. A gente viu um pouco de gameplay lá do início do jogo, tá, parece que tá ficando bem interessante, assim. Eles estão mantendo a mesma personagem, que é rica, né, em termos de popularidade e tal. A série é muito, muito querida pelo público. Parece que eles aprenderam bastante com Uncharted, que tem dominado o gênero, assim, feito sucesso. Tu consegue ver muito de Uncharted, tanto no gameplay um pouco mais dinâmico do que os Tomb Raider antigo, quanto a própria composição dos cenários, assim, um pouco mais realista, um pouco menos fantástico, como costumava ser os Tomb Raider antigamente. O próprio Uncharted 3 tá bem, tá entregando como sempre faz, né, cada ano vendo com alguma coisa nova que não contribui só com o visual, mas também acaba no final contribuindo de uma forma legal com o gameplay. Acho que esse ano o que mais chamou a atenção de todo mundo foi os efeitos de água, assim, né, que estão com um eye candy, assim. A gente tem certeza que a gente pode esperar que a água vai ter um papel fundamental no gameplay, né. O Batman novo, tá, achei espetacular, assim, né. Eu acho que vai entregar como seguindo os passos do primeiro. Eu achei só, assim, se eu posso ser crítico antes de jogar, né, antes de jogar na minha mão, eu achei que o Batman tava voando demais só naquele trailer que eles botaram, assim, né. Achei que tudo bem ele planar, assim, que isso realmente o Batman faz, mas deu a sensação de que ele mais voava do que fazia outra coisa, assim. Mas eu vou reservar as minhas críticas para depois que jogar, assim. Eu ia falar que, tipo, a gente tava assistindo lá na Remedy o do Uncharted, o gameplay, tava todo mundo assim, tipo, de boca aberta, porque ficou, o detalhe que eles têm, tipo, o cara ficar se balançando enquanto que o barco inteiro tá se balançando, tipo, você não tem noção como é, tipo, foda fazer um level inteiro ficar balançando desse jeito, assim, e as animações funcionarem, não só funcionarem normalmente, mas além de funcionarem normalmente, eles ainda adicionam a animação do cara ficar meio que se balançando, assim. Você entra naquela cena aí, tipo, tem todos os candelabros gigantes, assim, se balançando, com a iluminação dinâmica funcionando. Tipo, tudo parecendo, assim, super dinâmico. Daí, eu sem querer falei assim, porra, tudo é dinâmico nesse jogo, por causa de iluminação, shadows, tudo, animação, Aí eu falei assim, na mesma hora eu pensei e falei, menos o gameplay, porque, tipo, é tudo meio que feito, assim, pra E eu não tô sacaneando com Uncharted de jeito nenhum, porque eu adoro esse jogo. Provavelmente meu jogo preferido pra PlayStation. Mas, tipo, o gameplay em si é bem, tipo, você faz o que é pra fazer num negócio meio de cinema, assim. E é por isso que ele é tão bonito de ser visto, eu acho, assim. É, você pode jogar esse jogo e outras pessoas ficam assistindo e parece um filme, assim. Você não tem aquela parte boring de ficar atirando um tempão, como, por exemplo, até Call of Duty, apesar de todas as cenas scriptadas tem. Você fica um tempão só atirando, que pra quem tá jogando é divertido, mas pra quem tá olhando não é. O Uncharted sempre tem coisinha nova acontecendo, mudando totalmente, assim, a cena e o cenário que tu tá fazendo e a história pra manter você andando pra frente, mas... É. Bem bacana, eu concordo contigo que o Lara tá indo muito em direção ao Drake, mas tá mantendo tipo, a personalidade dela, assim. Apesar disso, o gameplay inicial era muito quick time event, tipo, só apertar pra frente assim e ficar andando por aqueles negócios. Fiquei meio assustado, porque Lara Croft é sempre muito dinâmica. Eu acho que mais do que isso, esse novo jogo da Lara tá dando personalidade a mais pra ela, que a gente talvez nem tivesse explorado tanto nos jogos anteriores. Uma coisa que eu acho que me chamou a atenção nesse demo e que até tornou o novo jogo da Lara um dos destaques que, pra mim, pelo menos, né, ficou dessa E3, é o fato de que, entendeu, a personagem Lara, coitada, ela sofre pra cacete naquele trailer. Que é como o Drake, né? A ideia do Drake. Mas isso eu achei que deu uma riqueza pro personagem que tava lá esperando pra ser explorada, essa riqueza, sabe? E acho que tem tudo pra ser uma combinação muito interessante aí, esse jogo de... Né, a combinação dessa, né, de explorar esse personagem tão rico com esses avanços, né, vamos dizer aí, de jogabilidade, de valores de produção que a gente vê nos últimos Uncharted aí. Então, quem tá fazendo é a Eidos? É algum estúdio da Eidos, né? O nosso representante da Eidos vai falar aí pra gente, Fernando. É isso que eu ia perguntar. detalhes sobre o jogo novo da Lara. Diga aí o que você pode falar. Então, o demo que vocês jogaram, que viram na E3, a gente jogou dentro da dos anos 4, 5 meses atrás. Filha da puta! Filha da puta! Desculpa, cara. Desculpa por trabalhar numa empresa tão foda, né? É o cara que joga todos os jogos da EA todo dia, né, cara? Safado. Não, então, é a Crystal Dynamics, né, empresa que sempre trabalhou nos Tomb Raiders. Baseado no que eu joguei, eu acredito que vocês falaram é verdade, mas eu acho que o coração do Tomb Raider continua lá. Não é, digamos assim, eles não pularam de barco. Na verdade, eles simplesmente viram os avanços, as bacanices que podem ser feitas e estão adicionando ao mesmo mundo, deixando o mundo mais rico, sabe? E melhorando o gameplay que já existia. Eu acho que eu joguei, eu fiquei extremamente satisfeito, achei lindão o jogo. Eu não posso falar muito mais. Mas assim, eu acho que quem gostava do Tomb Raider não vai sentir falta do. Vai continuar gostando, porque continua sendo Tomb Raider, mas com elementos modernos e mais, como posso dizer, gameplay melhorado. Coisa que eu achei bem legal é que nos Tomb Raider antigo, a Lara sempre foi a patricinha, né, filha de milionário, que herdou uma fortuna, e sempre os riscos que ela ia. É sempre aquele risco controlado, né? Ah, eu sei onde eu estou me metendo, eu vou lá porque eu quero estar lá, entendeu? Ela vai porque ela quer pegar aquela rede, ela sempre se expunha aos riscos. E nesse parece que é uma coisa totalmente imprevisível que aconteceu, ela tem que se virar, entendeu? Se quebra toda, se foda, ela tem que se virar, tem que sobreviver. É uma coisa que ela não planejou por antecedência, não tem alguém lá no radinho falando pra ela tudo que tá acontecendo, entendeu? Acho que essa mudança de paradigma foi muito legal e eu acho que foi feito realmente para introduzir como a Lara ficou aquela mulher forte, aquela mulher confiante dos jogos antigos. Porque esse é para ser um prequel, né? Esse é para ser, tipo, como surgiu a Lara, né? Como que ela começou. É para rebootar a série mesmo. Próximo assunto, então, pra gente comentar é que eu vou chamar o nosso convidado, o Thiago Rocha, que a gente chama carinhosamente de Amorinha aí o tempo todo, vocês não reparem, é porque quando a gente entrou na Hoplan, quando o Thiago se juntou à Hoplan, também tinha tantos Thiagos, que a gente pegou o primeiro sobrenome dele, que é o Amorinha, e chamamos ele de Amorinha o tempo todo, mas o Thiago é mais conhecido, né, o nome artístico dele é Thiago Rocha, então se você for, né, procurar por ele aí, é assim que você vai encontrar. Tá, vamos falar então de Call of Duty e Battlefield 3. Tipo, a disputa que tá tendo entre os dois. Eu tipo, desde o começo fui muito viciado no, nos jogos da DICE. Sempre gostei muito do Battlefield. Desde 1942 a gente jogava feito louco lá na Hoplon. Até o demo mesmo, vocês lembram, né? É, Wake Island, nossa. É, a gente só jogava Wake Island. Tipo, de novo. Todo dia. Mas, tipo, é o mais... É, até hoje é o mais famoso, né? Teve até remake do Wake Island até pro Battlefield 2. É. Tipo, que é Modern Warfare, aí mesmo assim teve. E, tipo, sempre gostei muito, então, que se eu for falar... E, ao mesmo tempo, Call of Duty era um dos jogos, antes de eu ir pra Hoplan, que eu mais jogava lá na Jinx, o multiplayer dele. Nem era tão viciado assim no single player na época, mas... Gostei, joguei o single player todo, mas single player sempre foi pra mim, tipo, um negócio secundário, assim, por causa que é tão rápido, tipo, você joga, na época era o quê? 4 horas, talvez, e era um negócio que todo mundo, legal, muito bacana, mas você acabava, tipo, o dia a dia mesmo, você ficava jogando durante meses com seus colegas, tentando bater, ver quem tinha melhor score no final, no servidor. Então, pra mim é bem difícil, assim, eu tendo hoje em dia, e vendo o gameplay dos dois, eu tô meio que chegando no meu limite do que eu aguento de jogo feito Call of Duty, assim, eu gostei muito do 1 e do 2, e como é rapidinho, assim, você não enjoa tanto, mas só ver as cenas, assim, do Call of Duty, aquele negócio da bandeira americana gigante, você jogar o tempo todo ao redor daquela bandeira americana no meio dos Estados Unidos sendo quebrado, assim, pra mim é um clichê tão grande, assim, que... Eu tive que pular as cenas no trailer pra eu conseguir ver o trailer todo de tão chato que tá. Tipo, no Call of Duty, no Modern Warfare 2, pra mim, a cena dos Estados Unidos sempre foram as mais chatas. É muito corredorzinho, assim, e muito bobo pra mim o que eu tô fazendo em si lá. Eu não tinha, tipo, nenhuma... como que chama? Vontade de continuar fazendo o que eu tava fazendo, porque não me interessava aquilo, não me identificava de jeito nenhum. E o gameplay do Battlefield 3, que eu vi, aquele do tanque, eu fiquei, tipo, super empolgado, por causa que, primeiro, eu sempre gostei muito de jogar com os tanques lá, e o World of Tanks que eu tô jogando agora mostra que eu sempre gostei muito de tanque. Mas não foi só por isso, assim, foi pela toda a questão do build-up que teve da cena, que é um negócio que eu acho que falta um pouco no Call of Duty. Foi bem devagar aquele começo ali, de um monte de tanque, assim, você vendo e andando junto com os tanques, assim, a poeira subindo... O visual tá uma coisa que não dá pra nenhum outro jogo bater, porque eu vi entrevista do cara da DICE falando que eles não estão fazendo o jogo pra console, eles estão fazendo primeiro tentando usar o máximo que eles conseguem do melhor PC que eles tiverem, e daí depois eles tentam fazer pra o console ou pra PC pior. Então eles conseguem com isso botar vídeo que ninguém consegue botar, né? Tipo, de marketing. Apesar de que no final das contas provavelmente você não vai jogar aquele negócio lindo que eles estão mostrando lá naquele vídeo. Mas, na minha opinião, assim, pessoal, eu tô doido pra jogar Battlefield 3 e o novo Call of Duty, eu não tenho o menor... Tipo, eu provavelmente não sei nem se vou ter o saco de jogar o single player. É bem provável que eu compre o jogo só pra jogar o multiplayer, porque Call of Duty, o multiplayer, o Modern Warfare 1 e 2, pra mim, também é um dos melhores multiplayers que eu já tive na minha vida, assim. Mas o Battlefield, eu tô muito mais esperando. O estilo dos outros trailers de gameplay que eu vi parece muito com aquele... Eu não sei se vocês viram aquele seriado da HBO, assim, chama Generation Kill. O estilo do jeito que as pessoas conversam e a filmagem mais realista, assim, as coisas mais desaturadas. É, me deu a sensação de que eu vou parecer que eu vou tá mais dentro da coisa do que... Uhum. É como se foi pra um novo nível de jogo, assim, que vai me fazer sentir, eu imagino, quando eu jogo Battlefield, que o Call of Duty é um cartoon, assim. Não tem nada a ver com a realidade, é que é mais um brinquedo. Mas não sei qual é a opinião de vocês, mas é, tipo, eu prefiro... Tô preferindo muito mais o Battlefield hoje em dia. Eu tô bem, tipo, tô sendo bem parcial aqui. Entendi. Não tem problema ser parcial, não, que a gente tá procurando aqui. Essas são as opiniões, realmente. Se fosse pra gente ficar fazendo mesura pra esse ou aquele jogo, a gente não tava aqui. Então, obrigado pela sua opinião aí, e eu vou dizer pra você que senti tudo muito parecido com o que você sentiu. Eu não saberia colocar em palavras, do jeito que você colocou, essa diferença, vamos dizer, de tom, né, entre o que ficou bem clara entre o COD e o Battlefield 3. Nesse sentido, o Battlefield 3 parece que é a Vera, né, parece que você vai, até pela maneira... mais, vamos dizer, detalhada, com que eles mostram tudo e a maneira como é que eles constroem, né? Naquele trailer ficou muito claro, igual você disse, né? Eles construíram toda vamos dizer, a emoção por trás do que estava para acontecer. Entendeu? Exatamente. E isso aí é uma coisa que, de fato, não, se você olha pro Call of Duty, não tem nada parecido. Né? Não tem nada parecido com isso. Então eu fiquei feliz de ver você explicar uma coisa que eu não saberia explicar de uma maneira tão clara. Mas é bem isso mesmo que eu fiquei sentindo. Mas eu acho que a maior crítica que eu podia fazer ao trailer do Call of Duty é que eu não vejo nada no Modern Warfare 3 que não poderia ter sido feito no Modern Warfare 2 ou no Black Ops, sabe? Exatamente. Eu não tô vendo novidade, eu não tô vendo. Tô vendo só eles, né? Tirarem mais leite da mesma vaca. Agora eles levaram ao limite, né? O pessoal tava no trabalho vendo assim, tava todo mundo, tipo, como que eles podem ir acima disso? É tipo, agora é Paris sendo destruída, tipo, Nova York sendo destruída, é o limite, assim, é guerra mundial. Daí a galera ficou, não, da próxima vai ter, tipo, tem todo o universo ainda, a próxima vai ser na Marte. Na Lua. Debaixo do oceano. Dentro da Terra. Tipo, eles chegaram no limite agora mesmo. Pois é, e essa foi a impressão que eu fiquei do trailer do Call of Duty. O que, que você achou, Rafa? Você concorda, discorda aí? Você que é. Eu sei que você não é o cara que mais joga shooters e tal, mas queria ter também tua visão aí, como game designer também, do que você viu do Call of Duty e do Battlefield 3. Eu não sou muito de FPS, mas essas duas franquias eu jogo, assim, que sai normalmente eu jogo. Eu concordo com a Morinha, assim, eu sou muito mais pro Battlefield do que pro Call of Duty. Eu acho que quando tu começa a jogar esses Battlefield novos, tua perspectiva muda, assim, tu começa a virar mais como se o Call of Duty fosse um parque de diversão, sabe? Tu entra assim, vai lá, mata os carinha, pô, sou bom pra caralho, pega e acaba. E eu acho que o BF, ele tá indo mais pro... tá tentando ser uma guerra, sabe? Botando um pouco mais de caos, deixando as coisas um pouco mais soltas, assim, tu tem que tá mais de ouro, impossíveis, é menos previsível por onde os caras vão te flanquear, onde eles vão aparecer. Apesar de ainda ter todo um gameplay dirigindo, ter uma direção, dizer como cada combate vai acontecer, eu acho que ele é um pouco mais caótico no bom sentido, assim, sabe? De se sentir realmente no meio de um combate. Às vezes tu ser cercado, assim, sabe? Claro que isso foi parte da... não foi feito, né? Foi scriptado pra ser assim, mas tu se sente muito, muito mais preso, muito mais desconfortável. Você tá comparando com Bad Company? Porque eu tô enganado ou esse é o primeiro Battlefield que vai ter single player? Battlefield mesmo é o primeiro, porque o Bad Company 1 e 2 é que tiveram um foco bem grande no single player. Você tá comparando então Call of Duty com o Bad Company mais assim? Isso. Porque eu tô falando das campanhas single player, né? Não tô falando do multiplayer ainda. Multiplayer, eles são experiências totalmente diferentes já. Assim, o Call of Duty ele tenta ser muito mais CS, né? Aquele close quarters, assim, que é corredorzinho A, corredorzinho B, corredorzinho C, vão se encontrar num hub que vai abrir mais três corredores pro spawn do adversário. Basicamente, os cenários são assim, igual era no CS. E o multiplayer dos Battlefield, ele já era muito mais guerra aberta, muito mais construções que você tem que dominar pra impedir a passagem de adversário, coisas assim. Eu acho que o foco do multiplayer já é bem diferente por si, assim. E nenhum tenta entrar no território do outro. Acho que cada um tá tentando dominar mais, cada um dos jogos tá tentando dominar mais o que faz melhor, assim. E pra campanha single player era aquilo, assim. Eu acho que... o Call of Duty é muito mais cinematográfico, muito mais um brinquedo, assim, do que Battlefield, que tenta ser mais... trazer uma simulação, talvez. Mas, em relação ao Bad Company, qual que você acha que vai ser a diferença do Battlefield 3? Eu tenho a sensação, só minha pessoal, de que Battlefield Company, Bad Company é mais, tipo, um pouco mais de comédia, assim, brincadeira. Sensação que o Battlefield 3 vai ser bem sério, tipo, guerra de verdade. Sim, e fazer, inclusive, alguns comentários contra a guerra ou coisas assim, tipo. Eu acho que a temática do Bad Company, por causa dos personagens em si, né? Uma comédia, assim, uma companhia dos outcasts, assim, os caras que foram mandados pra qualquer lugar porque ninguém queria eles. Daí, eles sim, mas eu acho que o cenário ao redor deles é uma coisa mais séria, entendeu? Do que é uma coisa que realmente poderia existir. E alguém teria que fazer alguma coisa sobre aquilo. Mas naquele jogo, naquele contexto, quem faz são aquele grupinho de carinhas ali, entendeu? E daí, por causa da guerra. Com Glory Bastards. Isso, exatamente. E eu acho que o que vai mudar pro BF mesmo, assim, não pra Frontier Airbnb Company, é que eles vão pisar um pouco no calo do Call of Duty. Que eles vão botar numa guerra mais, teoricamente, séria, assim, vão com personagens mais sérios, que são os personagens da série Call of Duty. São realmente pessoas que tiveram treinamento e mereceram estar no posto que estão, assim, não porque são excluídos, entendeu? Eu quero falar um negocinho rapidinho. Eu gosto de shooters e jogo bastante. Então, eu só queria comentar que eu acho que são dois jogos que estão em grupos bem diferentes. Eles têm uma página de interseção, mas eu acho que fã de Call of Duty não é exatamente fã de Battlefield pela natureza dos jogos. Eu acho que, como vocês falaram, eu acho que eles vão querer cada um dominar mais onde, na área onde está, do que tentar roubar a fã do outro. Eu acho que, mas em relação ao single player, eu acho que o Call of Duty é muito mais duro de matar do que um, sei lá, um Private Ryan, que seria o Battlefield. E mas que quem, mas o que importa para esses dois jogos é o multiplayer. Mas eu acho que eles estão em grupos diferentes. Eu acho que tem uma pequena interseção, mas vocês acham que esses jogos, é porque é uma pergunta que eu às vezes falo, especialmente na Remedy, que o pessoal é mais fortemente single player, eles tendem a achar que o single player, a maioria das pessoas, eu não tô falando na Remedy como um todo, a maioria das pessoas tendem a achar que o single player vende mais esse tipo de jogo. Mas não, algumas outros podcasts que eu já escutei e outras opiniões que eu já escutei na internet acham que o que vende esses jogos são os multiplayers. Vocês acham que? Pra mim, definitivamente, é o multiplayer que vende esses jogos. Eu acho também, cara. Eu acho que é o multiplayer também. Eu acho que se um jogo shooter sai e ele, a não ser que ele seja baseado em uma história, e a história seja bacana, como por exemplo o BioShock, eu acho que se ele não for pra esse lado, se ele for, exatamente, se ele for mais como o lado do Call of Duty, que você acaba tendo dois jogos, você vê que o jogo multiplayer é muito mais polido que o single player, tem muito mais carinho e é muito, eles sabem que é isso que vende o jogo, é isso que mantém a comunidade viva. Tiago, eu não sei como é que é aí na Europa e tal, mas aqui na América do Norte, nesses últimos aí, vamos dizer, 4 anos, teve um boom muito grande de pessoas que talvez não joguem muitos outros jogos, mas que por causa talvez de peer pressure, né, todos os amigos deles estão fazendo isso, eles foram comprar um console e comprar o Call of Duty, seja qual for a versão do ano aí, pra jogar multiplayer. A gente vê, até quer dizer, nas redes sociais e tal, Facebook, Twitter, acontece muito de você ver celebridades, pessoas que tipicamente você não imagina que joguem videogame, certamente não são jogadores hardcore, fazendo referências a Call of Duty, né, e até virou um passatempo realmente, sabe, alguma coisa que você pega e faz, que não necessariamente você se sente que você está indo jogar videogame, não, vou, por acaso é um console de videogame, vou ligar ele ali, vou passar uma hora aqui com meus amigos e tal, jogando, a gente se diverte pra caramba, depois vou fazer outra coisa e nunca mais ligo aquela máquina, a não ser na próxima vez que eu for jogar de novo. Então isso aí abriu um mercado, né, e tornou a franquia Call of Duty essa coisa assustadora em termos de vendas, que a Activision, né, tá tirando bastante vantagem nesses últimos anos. E aí, quer dizer, é por isso que eu acho que fica essa impressão de que é o multiplayer que vende esses jogos. Eu acho que tem um público muito específico do multiplayer desses jogos para o qual esses jogos são vendidos. Eu só queria perguntar uma coisa, então. Primeiro eu posso falar, tipo, que aqui na Finlândia tem a tendência assim maior de as pessoas jogarem menos o jogo multiplayer. Eles têm uma tendência a gostar mais de história e essas coisas. Das pessoas que eu conheço, eu não sei todo mundo, mas das pessoas que eu conheço, no geral, eu tenho mais dificuldade aqui de achar gente pra jogar jogo multiplayer comigo do que os outros lugares. Então eu tô com uma opinião meio assim, pra um lado, de achar que single player é mais importante do que o que talvez seja no resto do mundo. Mas a minha pergunta seria, tipo, se você acha que o multiplayer é mais importante, e eu concordo que talvez seja mesmo, você acha que, por que que eles mostram tanto single player em E3 e nessas coisas, né? Por que que o marketing se concentra tanto no single player só porque é mais, tipo, brilha, é mais bonito de mostrar? É, porque eu acho que é mais controlado, né? Você não é tão caótico, né? Não é tão caótico. Você tem um pedaço específico do jogo que você quer demonstrar, né, uma feature específica, né, uma fase específica, você consegue fazer isso melhor com single player. Eu acho que isso tudo que a gente falou também não quer dizer que o single player seja, né, não seja importante. Eu acho só que tem perfis de consumidores muito diferentes. né? E esse perfil do cara que joga somente o multiplayer com os amigos, que talvez não seja um jogador hardcore, ele veio ganhando muito corpo nesses últimos anos, e aí a Activision concentrou muitos esforços em fazer com que essa seja a experiência mais polida, né? Igual o Seco falou, né? O jogo que tem mais carinho é sempre o multiplayer do Call of Duty por causa disso, porque eles encontraram, vamos dizer, né, esse filão aí, né, de dentro do mercado. Mas não quer dizer que não tenha muitas outras pessoas que comprem esses jogos só por causa do single player, e aí talvez para elas o Battlefield se torne uma opção melhor. A gente não sabe aí ainda como que essa dinâmica no sentido de vendas, né, vai ser feita. A gente está bastante confiante de que em qualidade o Battlefield 3 vai ser o vencedor. Agora em vendas eu ainda não sei, porque eu acho que tem muito, né, a franquia Call of Duty está muito tá na cabeça das pessoas, e dessas pessoas que talvez elas nem tenham um interesse grande o suficiente, elas não são hardcore o suficiente até para saber que existe o Battlefield, a não ser que os amigos delas comecem todos a migrar para o Battlefield, e aí o Battlefield vai ser a nova onda. E você da EA Sports já deve estar, vocês já devem tipo saber disso faz tempo, né, que multiplayer é que é o importante. Cara, acho que na parte de esportes sim e não, vamos dizer, né? Eu acho que você tem razão de que os esportes, se você quiser trazer para dentro do seu mercado-alvo as pessoas que gostam do esporte, mas não necessariamente são jogadores de videogame, né, que é um dos grandes desafios que a gente sempre tem, você tem que apelar para essas coisas realmente que falam lá no coração delas, né, que é a competitividade, essa coisa de você poder se gabar para os seus amigos. Então isso tudo tem muito a ver com o quão, vamos dizer, engajante o seu jogo multiplayer tem que ser. Mas a gente, né, a gente também tem dentro dos esportes esses diferentes perfis de consumidores, e tem o cara lá que tudo que ele faz é jogar modo carreira, que é um modo puramente single player do FIFA o ano inteiro, entendeu? É isso que o cara gosta de fazer, o cara joga... sério, a gente tem, né, obviamente, dados de telemetria aqui, e tem caras que jogam, cara, 25 temporadas de modo carreira durante um ano, que você tem uma ideia, quer dizer, em 25, seria 25 anos de jogo, né? Então daqui a 25 anos todos os jogadores que você conhece hoje, eles já se aposentaram, os caras têm todos os jogadores novos que foram inventados pelo jogo, assim, e o cara continua jogando, entendeu? Então tem, se você for realmente estudar a fundo vamos dizer, a demografia aí dos fãs de FIFA, você tem muita história para contar de muitos perfis diferentes de gente, mas com certeza o multiplayer é um dos focos. Eu não diria que dá pra gente escolher um foco principal nesse caso. Eu acho que o multiplayer é aquele que traz mais gente nova, vamos dizer assim, né? Que o cara que joga o single player lá, o Career Mode, que é um modo mais profundo, é o cara que geralmente já era fã de FIFA mesmo, entendeu? O cara que já, né, já tá por dentro de tudo que tá acontecendo no mercado. Então eu acho que o que você está dizendo tem fundamento nesse sentido, que o multiplayer é o que traz mais gente nova, vamos dizer assim, para a nossa franquia. Tell me that you open your eyes. Então beleza, vamos para o próximo assunto aí. O Seco pediu aqui encarecidamente para falar sobre Skyrim. Então até agora eu não sei se é pra falar bem ou se é pra falar mal, mas eu vou deixar então ele aí trazer os pensamentos dele sobre os trailers, os demos e tudo que foi mostrado sobre o novo Elder Scrolls, que vai ser aí o Skyrim. Diga aí, Seco. Bom, eu sou um ávido fã de Elder Scrolls, e quando lançaram o trailer de Skyrim, eu tive que ver lá 5 vezes e quase chorei, né? Aí deu, pô, vai aparecer na E3, vai ser a melhor coisa do universo. E eu não ouvi falar nada na E3 do jogo. Não, cara? Falaram, cara. Pô, gostaram bastante, cara. Mas, tipo, eu não... Como eu falei, eu não acompanhei muito. Mas eu olhei websites, eu conversei com alguns colegas, inclusive, que estavam lá. E eu não senti que o resultado da E3 dele foi o que eu esperava, entende? Uhum. Eu acho que... Pra bomba que ele tava sendo, assim, parecia que ia ser a segunda melhor coisa do mundo, né, depois de, não vou falar o quê. Eu não sei, cara, eu senti um vazio, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que faltou no caso do Skyrim foi ele estar presente na press conference de alguma das donas de plataforma, ele não tava lá. E acho que isso daí acabou fazendo com que outros jogos tivessem um pouco mais de destaque. Mas eu lembro do trailer que eu vi do Skyrim, vou deixar o Rafa também comentar, que eu sei que ele tem uma opinião forte a respeito. Mas, cara, eu vi muita coisa legal no trailer que eles apresentaram. Acho que o que me chamou mais atenção é a cena lá onde você tá andando com os mamutes no cenário de landscape super foda, assim, aí eu não lembro direito o que o cara faz, se ele enche o saco lá do mamute, o mamute dá uma chifrada nele. Aquela hora foi muito foda, assim. E sem falar de um outro tipo de bicho, né? Um outro tipo de inimigo, né, Rafa? Que é pela primeira vez vai ter no universo Elder Scrolls, que eu acho que vai ser o divisor de águas aí, que vai fazer todo mundo querer jogar Skyrim, né, Rafa? Fazer um dragão? Com certeza. Cara, será que a gente tá falando do dragão? O esquema de dragões dele ficou muito legal. Eu tinha visto uma entrevista que no início eles iam botar dragão, mas com uma coisa meio scriptada, ia ser meio que um boss ali, aqui. Mas daí os caras pensaram, quer saber? A gente consegue fazer eles sem ser scriptado nenhum, botar eles, tipo, randomicamente, ou botar eles, tipo, gerado pelo jogo, assim, qualquer. Ah, consegue? Ah, então vamos botar. Tentaram. E agora, tipo, tu tá lá, assim, no meio de uma quest, ou andando pelo mundo, pode aparecer um dragão, assim, tá no... Nesse trailer que o Gilá comentou, tu bate no mamute, aí tinha um cara lá escoltando o mamute, daí o cara vem te dar porrada assim na tua frente, do nada desce um dragão, pá, pega o cara assim, sai voando com o cara nas garras, assim, joga o cara longe, assim, o dragão. Tu tá dizendo isso não é scriptado, não, é? Hã? Não, os caras falaram. Isso não foi scriptado, não? Não, eu tô confiando no que os caras disseram, eles estão falando que talvez essa cena pra mostrar na E3 tenha sido scriptada, entendeu? Mas os caras falaram que no jogo, como os dragões aparecem, não é, eles são um monstro como qualquer um, assim, como tu vê um lobo em qualquer lugar, ou como tu vê, entendeu? Entendi. Um pouquinho mais difícil de matar que o lobo. Mas eu imagino assim. Imagina, cara, uma cena assim que ia ser muito foda. Seria você tá ali na briga, né? Você contra uns três outros inimigos lá, não sei o quê. Aí vocês estão lá brigando, dando espadada, não sei o que lá, e começa a aparecer aquela sombra, né? Passando assim, você tá olhando pra baixo, só vê a sombra. Aí todo mundo para de brigar, olha pra cima. E tem um puta dragão sobrevoando, assim, esperando, né? O que vai sair dessa briga aqui pra eu pegar os espólios? Imagina uma cena, assim, se eles conseguissem reproduzir isso, ia ser foda, assim. Dragão urubu. Pô, no trailer, tipo, tá um dragão voando, assim, ao redor de uma torre. Daí o personagem tá em cima da torre e pega um machado. Eu não pude deixar de lembrar daquela cena do... Acho que é Reino de Fogo, o nome? O cara pula da torre, assim, com o machadão do dragão. Eu fiquei esperando o cara fazer isso, cara, mas ele não fez. Mas com certeza no jogo a gente vai poder fazer isso. Pular do dragão, deu uma machadada assim, nossa. Achei que o dragão ia abrir a boca e te comer no ar, que nem no filme. Ó, e, né, referência pop culture aí, pra quem não viu o Reino de Fogo, vai assistir. Cena mais engraçada, mais legal que tem no Reino de Fogo é quando é sobre o futuro pós-apocalíptico, né? Então os caras estão contando as histórias pras crianças, que obviamente, né, como é o futuro, assim, elas nunca assistiram, elas não chegaram a assistir Star Wars, os caras estão contando a história do Star Wars pras crianças, fazendo uma encenação. Eu sou o Darth Vader, você é o Luke, tal, aí a cena do I Am Your Father. Aí quando acaba, as crianças, né, ficam lá loucas com aquela história, batem palma, aí perguntam, né, tio, quem inventou essa história aí? Aí ele fala, ó, claro que fui eu. Tell me that you'll open your eyes. Tell me. Você está ouvindo o podcast. Então beleza, a gente falou de vários assuntos interessantes aí que surgiram na E3 2011. Tenho certeza que tem muitos outros que não deu tempo da gente falar aqui, mas tá faltando aí a gente tocar nos dois assuntos principais. São as duas plataformas que foram anunciadas oficialmente, né, no evento desse ano. Claro que estamos falando, né, do PS Vita, que é o novo portátil da Sony, e do Nintendo Wii U, que é o novo console que a Nintendo anunciou. Então vamos falar primeiro então do PS Vita. Eu sei que a gente já falou bastante sobre o PSP aqui em vários podcasts, e o PS Vita é a resposta da Sony aí, né? A próxima tentativa deles de, né, de ganhar mercado aí no, né, na parte de portáteis. Então eu vou chamar o Fernando para falar pra gente o que ele achou aí do PS Vita, do que foi anunciado, do que foi mostrado, e o que você acha que a Sony tá, Tá, como é que a Sony está se preparando aí para mais uma plataforma portátil, Fernando? Então, eu adorei o nome, acho que PS Vita tem tudo a ver com barra de cereal, é bem saudável à saúde. É, eu achei interessante, eu não gostei muito do foco da apresentação em cima do Uncharted. É, eu achei que tinha que mostrar talvez mais mais outros tipos de jogos, porque o Uncharted já tinha sido mostrado em vídeos anteriores. É, eu achei curioso, né, o fato de eles darem ênfase que tem uma touchscreen que é na frente e atrás, e mostrando umas features bem singelas, eu acho, né, que pode ser usadas para isso. Vou depois passar a bola pro Muri, pro Thiago e pro Rafa, que talvez na parte de game design talvez seja mais fácil visualizar isso. É, assim, eu acho que pelo que eles demonstraram na parte do analógico, eles aprenderam com os erros. Eu acho que a parte de tamanho e preço também, eu acho que eles perceberam e talvez eles consigam se dar bem agora, porque a Nintendo cometeu um erro de lançar uma nova plataforma sem jogo e jogos grandes você não tem nenhum, e tá vindo só remake. Eu acho que eles estão com um timing bom, assim, que é uma plataforma equivalente, com features equivalentes e talvez potencialmente jogos melhores. Então, talvez eles, até o final do ano, eles tenham a gente se surpreenda aí com a Sony. Mas eu não sei em relação aos jogos, porque no final o que interessa é os jogos. Eu achei tudo muito em cima de um jogo só e realmente ainda não sei muito o que esperar. O que vocês acharam? Eu pessoalmente estou achando muito interessante, combinando o Wii U com a discussão do Vita, como tá todo mundo indo para, tipo, uma coisa que uma galera que, eu vou falar o que que é, tipo, como todo mundo tá se focando em touch, como se touch fosse a nova grande coisa. E o que eu acho mais interessante é que quem começou com a ideia de touch em videogames foi uma empresa que nunca gostou de videogames, que é a Apple. Eu acho muito interessante como uma influência tão forte tá vindo de fora. Mas foi antes do foi mesmo antes do DS, a parte forte do touch da Apple? Eu acho que se não fosse iPod e iPhone, eu acho que nem o Vita nem o Wii U teria ido pra touch, não. Eu acho que o DS sozinho não teria sido. Se não tivesse tido um Angry Birds pra mostrar pra galera que você tem que fazer com um touch, um cut the rope, essas coisas. Ou tipo o da Fruit Ninja. Tipo, esse tipo de coisa, mostrar como. Porque o touch da. É diferente pra mim o touch do DS, que você tá fazendo com a stylus, assim. Não é a mesma coisa. Pelo menos na minha opinião, não é multi-touch. Não é a mesma sensação de estar influenciando diretamente as coisas. É, eu acho que eu concordo parcialmente, Thiago. Eu acho que. Não tem como negar. A influência que a Apple teve em todos nós, né? Quer dizer, depois que a gente viu o que o iPod e o iPhone conseguem fazer, e é uma tecnologia, na verdade, que. Né, acho que não tinha nada impedindo que ninguém fizesse, mas é justamente essa que é a sacada dos produtos, né, tecnológicos que são mais. Que tem maior apelo, é quando eles descobrem como usar, não é só que é possível fazer aquilo. Então a Apple teve a sacada genial, né, da plataforma dela, colocar o touch controls dessa maneira tão engajante como ela é. Então não tem como negar essa influência. Eu só acho que, principalmente no caso da Nintendo, até, quer dizer, ela já deu sinais, né, com tudo que ela fez com o DS, com o Wii, de que essa era uma direção que eles estavam indo, e que não era porque eles acham essa até aquela tecnologia interessante. É uma coisa um pouco. Me parece que a maneira como eles desenvolvem essas coisas dentro da Nintendo é um pouco mais orgânica, né? Eles descobrem maneiras agradáveis de se jogar, maneiras agradáveis de fazer entretenimento. Então o Miyamoto, que é um dos principais designers, né, e produtores lá dentro, ele é famoso justamente por ter essa imaginação, né? Ter essa visão, né, vamos dizer, diferenciada, onde ele consegue inventar maneiras de você se divertir, inventar maneiras de você jogar. Que as outras pessoas não tinham pensado antes, e que depois se prova que realmente eram diferentes e eram especiais. Então, me parece que a Nintendo estava indo num caminho próprio, independente, né? Eu acho que não tem como negar a influência, né, que a Apple vai ter exercido, inclusive sobre o que a Nintendo faz. Mas eu só acho que eu não sei se o Nintendo Wii U, por exemplo, seria tão diferente do que ele acabou sendo se não fosse a Apple, baseado no fato de que era uma direção que eles já estavam mais ou menos indo com o DS e com o Nintendo Wii. Não sei o que você acha, Rafa. Seja aí o fiel da balança e fala pra gente quais são as suas impressões. E tenta trazer de volta também a discussão para o PS Vita, que é a plataforma que a gente está se concentrando agora. Então, eu concordo com a Amorim, acho que eu concordo mais ainda porque eu sou fã da Apple também, né? Uhum. Eu sempre tive Mac, tenho todos os devices da Apple, e eu acho que a Apple foi fundamental para essa mudança de que a gente viu na E3, né? Mais focando para touchscreen, tanto com o iPhone, que começou, o iPad acabou virando uma plataforma de jogos, o iPad 2 ainda, eu acho que deu um salto de hardware que deu assim tão grande, com apoio e suporte da Epic, inclusive lançando jogos para ele, porque as pessoas, né, acabaram considerando o iPad como uma plataforma de jogos. E acabou se tornando tão popular, com jogos tanto casuais como os que o Amorim citou, como Cut the Rope, como Fruit Ninja, Angry Birds, como agora tá virando jogos hardcore também, tá saindo RPG, RPG japonês tá saindo para iPad, tá, Game Loft tem feito Action Adventures, tem feito jogos que são, podem ser considerados jogos que poderiam sair até para console, pro iPad, e usando muita coisa de touchscreen diretamente no gameplay, isso tá mostrando que tem muito espaço, que é uma forma nova de se controlar, diferente do que estava sendo até agora, que era só analógico, os direcionais, os botões, é uma interface a mais que está tendo, né? E tendo uma interface a mais, esse um layer a mais, passa a bola para os desenvolvedores de como tu vai usar essa nova dimensão, como tu vai usar esse novo layer de input. Eu acho que, sem querer mudar o assunto muito para o Wii de novo, tendo essa interface no controle junto com a televisão, traz um outro layer ainda acima desse que os desenvolvedores podem usar. Mas daí voltando para o Vita, eu não entendi exatamente como funciona a touchscreen atrás. Se serve só... Eu posso falar um pouquinho sobre isso, sobre a tela atrás? Tá, só pode. Rapidamente, o maior motivo da tela atrás, que eu escuto muita gente reclamar de touchscreen sendo na frente, é que o seu dedo, tipo, gente que tem dedo maior especialmente, atrapalha muito na hora de você jogar. Então a ideia é você, tipo, conseguir usar a touchscreen, só que sem colocar o dedo na frente. A principal ideia que eu soube no começo. Uhum. É isso, faz sentido pra mim. Então, eu acho que isso tá entrando e sendo reconhecido pelas principais desenvolvedoras de hardware, né, como um novo método de input que vai ser considerado. Daqui a pouco tu pode escrever que daqui a pouco a Microsoft vai lançar um novo console ou um portátil que tenha touchscreen também. Isso ou vai ficar para trás, eu acho que isso, né, é inevitável. Engraçado como a gente trouxe aí o assunto do PS Vita e não conseguiu deixar de falar do Nintendo Wii U. Então a gente não vai fazer mais cerimônia, não. Vamos direto falar sobre ele. Eu acho que tem bastante coisa além disso para ser discutida sobre a estratégia da Sony com seu portátil, que a gente vai procurar trazer aí talvez num próximo episódio. Quem sabe aí um Quick Quest, né, que fale um pouquinho mais sobre ela, mas... Eu acho que não tem como negar que o grande anúncio que foi feito nessa E3 foi o Nintendo Wii U, é o novo console tal do Project Café, agora tem nome, e a gente pode até discutir aí se é um bom nome ou não, mas mais importante do que o nome, na minha opinião, é justamente as coisas que a gente já começou a discutir aí, são as suas funcionalidades novas, né, e a maneira como o Wii U está trazendo, vamos dizer, mais uma dimensão, como o Rafa falou aí, para a maneira como você consegue interagir com os seus jogos. E aí eu vou passar a bola para um de vocês. Quem quer começar falando para a gente? O que vocês acham que o Wii U é do que foi anunciado e quais as portas que ele abre para nós como desenvolvedores e como jogadores também, para experimentarmos os jogos de uma maneira diferente? O que eu achei mais assim, interessante, o começo do Keynote parecia que eles estavam falando só de um novo controle, assim, não parecia nem que era uma nova plataforma. Depois que você acaba descobrindo que é uma nova plataforma, eu tenho medo que as pessoas, tipo, pela Nintendo, que elas não entendam. Eu não sei também qual é o quanto de interesse que as pessoas que compraram o Nintendo Wii têm na indústria de jogos. Vocês estão vendo E3 ou não? Acho que a grande maioria que comprou nem se interessa por isso. Eu fico pensando se isso não vai ser meio confuso para as pessoas de, tipo, imaginarem, tipo, pra que eu preciso disso? Tipo, eu posso só comprar esse controle e pronto? Eu tenho que comprar mais um console? Por que eu tenho que fazer isso? Eu vou continuar jogando Mario? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, se vai ficar bem claro pras pessoas essa diferença. Isso é só um pequeno pedaço da questão. Eu acho que isso aí depende muito de como eles vão fazer o marketing, né? Como que a campanha publicitária na hora de lançar a plataforma vai ser feita, porque uma coisa é você demonstrar, igual você falou, para as pessoas que estão assistindo a E3, que não são necessariamente, eu acho que dificilmente elas são, as pessoas que são o público-alvo principal, vamos dizer, o público-alvo que comprou o Wii. Esse pessoal, eu também concordo com vocês, não devem estar assistindo a E3. Então acho que ali foi mais uma maneira deles falarem para um público que ia entender que a grande coisa que está sendo mostrada é o controle. Né? O console não me parece que tenha, né, grandes diferenças, a não ser, quiser, as especificações técnicas, que inclusive eles não falaram muito sobre, né? Eles mostraram alguns demos aí, mas não ficou claro. Mas eu acho que esse problema que você você está certo, né, em que essa mensagem ela fica confusa, principalmente pro cara casual, mas essa apresentação ela não foi feita pro mercado casual, então a gente vai ficar querendo saber aí como é que vai ser essa publicidade. A outra ironia que eu acho, quando a gente tá falando de Xbox, como que a Xbox agora tá, tipo, se aproximando mais dos jogadores casuais, o PlayStation também tentou com o PlayStation Move um pouco. E enquanto isso, esse Wii U novo teve, tipo, uma super sequência lá, trailer gigante, só mostrando jogos ultra hardcore de Xbox e de PlayStation, que agora você vai poder jogar no seu Nintendo. Parece que eles estão... essa é uma outra impressão, quer dizer, você tá me dando um gancho bom aí para uma das principais coisas que eu vi na E3 como um todo, e principalmente por causa dos anúncios da Nintendo, é que as donas de plataformas parece que estão em frequências diferentes, né? Enquanto a Nintendo estava falando de casual 5, 6 anos atrás, né, e deixando nós, hardcore, todos chateados e tal, pô, mas será que o Wii vai ter os jogos que a gente quer, né? E enquanto isso, a Microsoft e a Sony estavam vendendo pra gente o ultra hardcore, badass, com o console mais poderoso e não sei o que, o Gears of War, papapá. E agora parece que elas, né, aconteceu exatamente o que você falou. A Microsoft e a Sony viram que casual dá dinheiro, então, opa, vamos lá todo mundo pegar esse mesmo bonde, né? E essa foi uma E3 super fraca, eu achei, pra nós, hardcore gamers, com relação a Microsoft e a Sony. E em compensação, a Nintendo trouxe algumas promessas pra gente que a gente até talvez não esperasse, né? E quando você olha pro Nintendo Wii U, a gente ainda fica meio que com dúvida, né? Mas pelo menos parece que, se você desconsiderar a tela e tudo mais, ele tem controles que são mais parecidos com a próxima geração, né? O emote, eu acho que ele era, né, uma ideia genial, mas que ele dificultou muito você jogar os jogos hardcore. E agora parece que você vai poder jogar esses jogos, igual você disse, tem vários trailers lá de jogos que já saíram, né, franquias que já saíram para Microsoft e para Sony, que agora você vai poder jogar no Nintendo. Então, isso foi uma coisa que ficou bem, bem clara para mim, como que os fabricantes estão em frequências diferentes, entendeu? Eles estão na onda de um desce enquanto a outra sobe, e foi muito engraçado ver isso, né? Como eu falei, a press conference da Microsoft me parecia press conference da Nintendo de 5, 6 anos atrás, falando só de jogos do Kinect e só de coisas casuais. Então, e você, Fernando, o que você acha disso tudo? Nintendo fez esse anúncio aí bombástico, né? Nintendo Wii U tá chegando, se concentrou praticamente que exclusivamente no controle, igual o Thiago falou. E o que você acha? Qual foi a impressão que você teve dessa nova plataforma e dessa dinâmica hardcore versus ou junto com casual que a Nintendo está tentando trazer com o novo console? Então, sobre o controle, o que me chamou a atenção é que me parece simplesmente um desses novos touchpads, por exemplo, como um iPad, mas com controles um pouco melhores. Até o jeito de segurar e o jeito de interagir, câmera, etc. Me parece que ela está pegando, por exemplo, a nova moda dos iPads e tá tentando não só levar isso para dentro de um controle, né, mas também agregar o valor de você ter um iPad no seu videogame. Porque tem várias aplicações que eles mostraram, você tá navegando na internet, você tá escrevendo alguma coisa, você tá usando aquilo para lente de aumento, sei lá o quê. Então me parece que na verdade ela viu uma moda, um controle que o pessoal casual tá muito acostumado, que é uma prancheta que se joga, que agora vai virar um controle. O que me preocupa, na verdade, é o tamanho daquela trolha quando estiver jogando. Né? Eu acho que é uma coisa que eu queria saber peso, etc. Mas eu acredito que se jogar duas, três horas de um jogo, com bastante input, um jogo de luta, etc. Um negócio daquele tamanho, acho que vai incomodar bastante. Acredito que ainda eles vão anunciar um controle qualquer que vai ser o controle que a gente vai acabar usando mais. Entende? Eu acho que esse periférico aí tá mais assim pra... Ó, você vai ter esse negócio aqui pra jogar alguns jogos, blá blá blá blá blá, e ele também serve como seu e-book reader, que você pode sentar, você não precisa ter um videogame ligado, você senta, lê o que você quiser, você leva pra cama pra ler na hora de dormir, blá blá blá, você pode fazer videoconferência, então é o seu iPad da Nintendo. Foi essa a impressão que eu tive. Mas o que me incomodou novamente nos negócios da Nintendo é cadê os jogos, saca? Tipo, cadê? Mostrou um negócio lá do Link, sabe? Eu não sei o que é aquilo, se é um vídeo ou não, porque a gente não viu rodando, entendeu? Ninguém viu nada rodando. Então a gente viu um monte de promessa e depois até no final, alguns dos vídeos que são ali, são vídeos de PS3 e Xbox que o Red falou, não, a gente usou porque esses jogos vão sair e vai ser nessa qualidade, se não maior. Então eu achei isso, como posso dizer, chovendo molhado, né? Foi tipo assim, ah tá, e aí? Então o que você vai oferecer? Porque o mercado tá praticamente, já tá, digamos assim, a gente tem a Microsoft e a Sony na parte hardcore, a Nintendo na parte casual, eles estão meio tentando inverter o esquema, mas ou a Nintendo vai ter que fazer uma coisa muito mais foda pra fazer esse pessoal se mexer e tentar comprar um console deles, porque se vão sair sempre os mesmos jogos para as duas plataformas, eu não vejo motivação para alguém comprar um negócio desse por enquanto. Então eu não vi na apresentação deles nada assim que faça ficar interessado no console. Como desenvolvedor já é diferente, você vê lá, pô, bacana, a gente vai ter um novo jeito de input, a gente vai ter um outro esquema de streaming pro controle, que daí a gente vai poder ter um inventário aqui, daí a gente não precisa ter o HUD na tela, blá blá blá, pô, bacana isso, saca? Mas aí, você já pode ter um, então já começa a limitar as coisas. Então, o que eu achei que faltou muito na apresentação da Nintendo foi mostrar alguma coisa prática, fazer o pessoal entender a visão da Nintendo. Eu acho que teve muito o que a gente acha que vai ser, sabe? Não, tipo, o que é, entende? Isso eu senti muita falta. Me pareceu meio que como os vídeos do Kinect que antes do lançamento, onde foi três caras que foram dançar e eles dançavam exatamente igual o vídeo. Só que daí até um monte de gente fez piada, tipo, os caras estão dançando mais rápido que o vídeo, sabe? Então, quando o jogo saiu, na verdade, os seus movimentos não eram o momento do jogo, era um momento pré-determinado onde você tinha que mexer a mão ou a perna na hora certa pra trigar uma animação, sabe? Então, essa é a sensação que eu tive no todo o negócio da Nintendo. Eu achei muito interessante a proposta de ter um controle diferenciado com tantas features, mas, novamente, o que me chamou a atenção é que me parece muito um iPad, saca? Levado pro mundo dos videogames e tentando casar aquilo com jogos. Tanto que eles mostraram o inventário do Zelda no negócio, mas eles não mostraram o Zelda rodando, sabe? Então, se eles mostrassem alguém jogando, utilizando aquilo no meio do combate, o jogo não pausa, você seleciona o inventário, daí você morre, né? Óbvio. Normalmente, num jogo você pausa, você vai lá selecionar a arma que você precisa, sabe? Então, isso que eu senti falta, entende? Eu acho que é tudo muito, muito bonito, tudo muito bacana, as ideias são muito boas, mas eu não vi prática, entende? Eu sou bem chato nesse tipo de coisa, eu gosto de, tipo, se você tem uma ideia bacana e você tá apresentando ela pra mim, eu gostaria de entender melhor essa ideia, sabe? Ideias por si só não são tão maravilhosas assim, porque até quando a Nintendo anunciou o Zelda, né, com o Nunchaku, sei lá, 5 anos atrás, todo mundo achou que ia ser a mudança do mundo, né, e um mês depois todo mundo ficou decepcionado, e tanto que teve, por exemplo, todo mundo lançou, eles falaram que eles fizeram inovação, fizeram mudança, na verdade não, eles levaram boas ideias com implementações pobres, entende? Eu queria ver um pouco mais de qualidade, assim, em gaming. Entende? Essa foi o que eu senti na apresentação. Eu entendo perfeitamente. Na verdade, você colocou de uma maneira muito clara a diferença entre você olhar pro anúncio como jogador e como desenvolvedor. Eu acho que a primeira reação que eu tive como desenvolvedor foi muito boa, assim, pô, olha a quantidade de portas que isso abre. né? Que é exatamente como você disse, eles mostraram um monte de... mostraram bastante potencial, mas esse potencial a gente já viu ele não ser realizado em várias outras instâncias, inclusive com a própria Nintendo e com outros fabricantes. Então fica essa pulga atrás da orelha. E mais como jogador, realmente, a apresentação deles faz mais perguntas do que respostas, né? A gente ficou sem saber um monte de coisa aí que, como você disse, sem ter os jogos rodando, fica difícil de ver. Eu acho que até em parcial defesa deles, uma das coisas é que a maioria das pessoas não está entendendo é que está anunciando essa plataforma muito cedo, comparado com quando ela vai ser de fato lançada, né? Quer dizer, a gente especula aí que seja no Natal de 2012. Então, o Wii, quando ele estava um ano e meio do seu lançamento, também ele abriu todas essas perguntas. A gente não sabia realmente como que ia funcionar, se os jogos realmente, né? E como é que eles iam fazer o uso dessa nova tecnologia. A mesma coisa, o Wii, como jogador, você ficou muito sem saber como é que isso vai funcionar. Então não tem como você dizer que você vai querer comprar como jogador. Acho que como desenvolvedor é diferente um pouco, porque a gente já tem a imaginação mais atiçada por essas coisas, né? E aí a gente já fez mil especulações de como que esse ou aquele jogo pode usar isso, e isso é muito legal. Mas como jogador realmente tá faltando muito ainda, né, pra gente poder saber. E aí, como muita gente viu lá, a Electronic Arts subiu ao palco da Nintendo pra dizer, né, o nosso presidente, o John Riccitiello, pra afirmar que nós estamos 100%, né, junto da Nintendo nesse novo console. Isso daí, que eu posso dizer, né, do que aconteceu lá dentro, que não é segredo, assim, que eu não tenho problema de falar, é que todo mundo que soube, né, que viu essa plataforma antes, até alguns meses atrás, né, quer dizer, bem antes da E3, ficou muito bem impressionado com o que a Nintendo mostrou por trás dos panos, com relação a jogos que já estão em desenvolvimento, que são deles próprios, first party. Que a Nintendo também sempre foi muito famosa de ser muito boa nos seus próprios jogos, mas de não ter o melhor apoio para os third party developers, né, para os desenvolvedores que não são da própria Nintendo. Então, eu acredito que os jogos da própria Nintendo, por mais que eles não tenham mostrado esses jogos ainda, eles já estão num estágio bem mais avançado do que a gente sabe, né, do que a gente como jogador ficou sabendo nessa E3. E aí, quer dizer, para isso ter dado confiança de outras empresas, né, como a Electronic Arts, de que a plataforma vai vingar, isso me deixa um pouco mais otimista do que o que você está dizendo, Seco. Mas isso também é pura especulação. Eu também não vi nenhum jogo funcionando para poder dizer, vai ser foda, vai ser, entendeu? Isso tudo tá aberto. Eu vi muita gente em alguns podcast falando que tinham visto o Skyward Sword e acharam tipo um dos melhores Zeldas que já tinham visto, assim, acharam que tá muito bom o Zelda. Então vamos passar a bola pro Rafa aí para ele também dar a opinião dele sobre o Nintendo Wii U. A gente comentou em off, né, Rafa, bastante, via Skype aí, né, logo depois da conferência da Nintendo. Queria saber quais foram as suas impressões também. Eu vou contigo um pouco, Gilberto, defender parcialmente a Nintendo no sentido de que eles mesmos falaram que está mais de um ano do lançamento oficial, que todos os jogos que foram mostrados para eles são... tech demos, assim, no sentido que são demonstrações, protótipos do que pode ser feito no Wii por enquanto. Não significa que não vai ser melhor, não significa que não vai ter mais, mas está muito cedo para falar exatamente do que vai poder ser feito. E eu não acho justo eu poder julgar isso antes, assim. Concordo um pouco com o Seco de que eles estão fazendo um iPad para um device da Nintendo, o que não acho uma coisa ruim. O iPad já provou que pode ser uma plataforma de entretenimento legal, pode ter coisas para ele. E se for usado para melhorar a interface de um jogador com o seu jogo, eu não vejo por que não. Desde servir como um inventário que tu só toca na tela, arrastar de um para o outro, em vez de selecionar no menu, passar por tu só arrasta, toca numa telinha na tua frente, talvez lidar com inventários, por exemplo, se torne mais fácil. Pra, como eu tinha comentado com o Giliar também, off, para jogo, por exemplo, de estratégia, em que tu manda um amigo teu para uma determinada posição, tu arrasta, tem um mapinha tático, tu pega, arrasta a posição dele ali, entendeu? Como a gente tinha comentado que pode acontecer num FIFA, por exemplo, tu dá no Manager Mode, tu poder ajustar tua defesa, tu poder ajustar o que os personagens que não são controlados por ti fazem, entendeu? Eu falo, acho que... Mas você não acha meio estranho ficar olhando pra duas telas? Você jogaria, já jogando FIFA, você ia ter esse controle assim do seu lado enquanto você tá jogando no sofá, tu fala? Não, porque ele é um controle assim, não é do teu lado, tu tá jogando com ele ali, entendeu? Se tu quer alguma coisa, tu quer olhar no inventário, por exemplo, tu vai olhar pra ele, a mesma coisa, a diferença é que tu não vai precisar apertar um botão pra abrir o inventário e tu poder fazer coisa. Tu pega, olha pra tela e mexe ali mesmo, entendeu? Ah, tá. Tu quer é que tocar, eu achei por ele exemplo... tão desconfortável pra jogar, eu imaginei que ninguém ia querer jogar esse negócio realmente durante muito tempo, assim. Imagina jogar FIFA com isso. Eu acho que só jogando, pra saber, assim, né? Pelo que eu vi, as pessoas falaram que ele é menos desconfortável do que parece. Que ele é mais desconfortável do que... Até aí, esse né? Esse negócio que tu e o Seco falaram de ser o iPad da Nintendo, eu também tava com esse negócio que as pessoas vão ficar meio confusas. Isso aqui, tipo, é uma tablet, e de repente, quando elas saem de casa, o negócio pifa, não funciona mais. Mas até porque eles falaram que vai precisar do console o tempo todo pra poder ele funcionar. Então é um portátil. Essa que é a grande questão. Vai ser muito mais barato do que uma tablet esse negócio, por causa que ele não tem processamento, tipo, de verdade. É. Tudo dele é via streaming. Tipo, o vídeo vem, o input vai pra o console. É o console que tá fazendo tudo. Depois que eu me toquei, que essa que é a grande diferença. É só realmente uma tela num controle. É por isso que eu defendo, assim. Eu acho que ele é só um input a mais, entendeu? Se o jogo achar que um sistema de inventário, um sistema de dar ordem, ou seja lá o que for, vai melhorar o jogo, por exemplo, um inventário é uma maneira simples que eu vejo, por exemplo, de um Zelda, que a gente realmente não viu jogar, como você falou, mas viu o sistema de inventário. Em vez de eu abrir um menu para poder trocar a arma que eu quero e tal, para poder mudar quais vão ser as armas dos meus botões auxiliares lá no canto, eu olho para a tela e clico com o meu dedo, sem precisar parar o jogo, entendeu? Isso é até on the fly, assim. Sabe, ou se eu quiser jogar uma bomba, por exemplo, eu tenho a bomba no inventário, eu pego e arrasto ela pra tela. É só eles aprenderem com tudo que o Zelda do DS foi, né? Porque é animal o jeito que você pode jogar o boomerang ou tudo. É, mas de querer. Eu acho que estão jogando a bola pros desenvolvedores, entendeu? Ó, a gente tem essa interface nova, agora, cara, façam o seu melhor aí, entendeu? Eu acho que isso. Agora não estão mais presos à interface analógica, os botõezinhos. Entendeu? Até um controle de movimento, que ele vai continuar tendo acelerômetro, vai continuar tendo tudo aquilo que já tem nessa nova geração de console. Eu acho que é um layer a mais que a gente não tem como dizer, ah não, com certeza, 100% de certeza que vai ser animal, vai ser a nova maravilha do mundo do entretenimento. Isso não dá pra ter certeza, mas que tem um potencial ali que eles estão depositando, assim, botando muita fé em quem vai, tanto nos first party quanto nos third party, de que vai sair coisa boa dali. Acho que não dá pra negar que tem um potencial gigante, cara. Entendi. Eu queria comentar o seguinte sobre, por exemplo, lá, o Gilead falou, o cara daí falou, eu tava vendo nessa apresentação. Ah, eu achei bacana. O que me decepciona um pouco é o seguinte: você vai numa apresentação de tecnologia, aí você fala um monte de coisa, e pra criar confiança, você chama um cara, tipo, o chefão da EA, pra dizer, ó, galera, a gente confia nesse console. Quer dizer, que na sua apresentação você não conseguiu passar confiança. Eu, pelo menos, não senti. Eu senti que depois que vem um cara, tipo, que da maior publisher do mundo, assim, não, a gente usou nos bastidores, e a gente confia, a gente acredita que vai ser um produto com sucesso. Acho que, e pra mim, isso só mostra que a apresentação foi fraca. Posso dizer uma coisa, Cego? Posso falar pode. Uma coisa? Pode. Eu acho que quem realmente quis tá presente ali, mais do que a Nintendo pedir pra EA tá lá, acho que foi a EA interessada em mostrar que, diferentemente do que aconteceu com o Wii, ela não vai perder o bonde dessa vez, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que o interesse foi mais da EA de chegar, ô, peraí, posso entrar na sua press conference? É o que ficou aparecendo pra mim pessoalmente. Mais do que demonstrar que a Nintendo não achava que a própria apresentação dela tinha argumento suficiente, acho que foi uma estratégia mais da EA, entendeu? De querer estar presente ali e dizer, ó, nós estamos nesse bonde também. Então é porque, se você, por exemplo, tivesse comentado isso, eu ia continuar com a impressão de que, digamos, alguém maior acabou, tipo, indo na apresentação pra afirmar alguma coisa que faltou. Essa foi a impressão que eu tive, entende? Outra coisa que eu notei muito é que essa brincadeira de touchscreen em outra tela me lembra muito o próprio DS, o conceito DS levado a externalizado, será que esse palavra existe? Que é, por exemplo, você tem a sua tela grande e sua tela touchscreen, né? Que acaba virando a própria interface do DS. levando, externalizando ela, entende? Eu só não, como o Amani falou, eu só não acho que, ainda não consigo ver, porque eu sinto às vezes dificuldade em jogos de ação no DS, de ficar prestando atenção na tela de baixo e de cima. Ah, é. Então a gente tem que, tendo em vista que a TV vai ser maior e tem todo esse gap, a gente, vamos ver como é que fica. Mas eu acho que a ideia é boa e já foi provada que funciona. Agora só tem que, só a gente só vai ver depois como, como os próprios produtos se desenvolvem. Vocês já pensaram como é engraçado que antigamente, quando a gente era menor, tinha sempre essa mudança de, de uma plataforma pra outra? A gente nunca esperava esse monte de gimmick que a gente tá esperando agora, né? Sempre era só, tipo, vai ter mais poder aí, você vai poder colocar mais cores, ou vai poder colocar mais pixels, ou seja lá o que for. E o controle era praticamente o mesmo, às vezes adicionava botão, no máximo isso. Agora a gente tá sempre esperando, né? Tipo, o PS Vita tem, tipo, duas touchscreen, tem 3G, Wi-Fi, tipo, escambau, assim, tipo... É engraçado como agora, depois que a Nintendo lançou isso, a gente sempre fica esperando que... Tipo, pra ter um motivo de comprar um novo negócio, não é só mais potência de hardware. Tem que ter alguma coisa. É, Fernandinho Seco lá em Concórdia vira pro amigo dele e fala: cara, tu viu? Novo console, Mega Drive, vai ter 16 bits! Aí o outro: tá, não, beleza, mas e aí, o que que significa isso? Porra, não sei, cara, mas vai ser foda! Exatamente. Acho que o Giliard tá lembrando a infância dele. Ele tá se confundindo de nome. Ah, mas era, pô, 32 bits, 16 canal de som. Lembra disso, pô? Era isso que era a nova plataforma, né? Não tinha todo esse, igual o Thiago tá falando, não tinha esse monte de, entendeu? Ah, vou mudar completamente o jeito que eu jogo videogame, sabe? Que agora parece que é padrão, entendeu? Cada nova coisa que aparece, ô, puta que pariu, vou ter que, entendeu? Agora eu vou ter que usar a minha língua pra jogar. Vou ter que lamber a tela de trás, apertar com o nariz. A da frente. Lamber a de trás enquanto aperta a da frente com o nariz. Ok, eu acho que esse papo tá indo pro lado aí. Na hora. Mas, ô, Giliard, só mais uma coisa sobre... Ah, mas, cara, eu tenho uma pergunta pro Rafa. Ô, Rafa, você era apaixonado pelo Dreamcast, né? Uhum. Você era fanboy do Dreamcast. Era? Você vê alguma assim? Não, ele era, porque agora ele é fanboy, sei lá, de qualquer coisa que pisca. Eu tô brincando. Não, Rafa, você achou alguma semelhança nas ideias por trás do Dreamcast em relação ao Wii U? É porque, por causa do controle, tu disse? Botar a telinha no controle e tal? Exatamente, até pela... Porque isso era a ideia que muita gente tinha quando ele foi lançado, né? Que era, tipo, toda essa ideia. Eu queria saber se você, tipo... Olha, cara, eu vou te falar que eu não tinha pensado nisso até tu falar agora. Eu falei que você não é mais fanboy, pô. Eu sou mais fanboy que você, pô. Não, mas o que tu falou foi tirando. Não tinha parado pra pensar nisso, até tu falar agora, mas é... É, assim, eu acho que quem sabe houve uma inspiração, tipo, em fazer o que tentaram fazer com o Dreamcast e não conseguiram, porque não tinha tecnologia, porque não ia ser o suficiente, né? É porque eles tentaram, existia tecnologia no Dreamcast, mas nenhum jogo usou direito, né? Eu acho que usaram lá pra mostrar uma coisinha ou outra. Acho que o Knights usou, se não me engano. E algum outro jogo usaram pra mostrar algum stat ou outro, mas... Talvez, mas nunca usou totalmente o potencial da... É, eu acho que a diferença aí também é que a telinha no controle do Dreamcast, ela era principalmente um output e não um input. Né, como a gente tá vendo que a Apple mostrou pra gente e que agora os videogames estão pegando também é essa tela como tanto input quanto output. Acho que essa é uma das grandes diferenças aí. Eu tava pensando também, tipo, que eu imagino que a Nintendo nunca bota um negócio desse pra fora da empresa antes de ter colocado um Mario, um Zelda, alguma coisa, testado com gente, visto, pô, é divertido pra caramba usar esse negócio desse jeito, então... Pô, adoro segurar essa bandeja de café certo, na mão, né? Jogando Mario, saca? Você quer um café? Ó, se pega o café, tem um Mario embaixo. É sim, Mario! É a impressão que eu tenho da Nintendo. Eu imagino que a Microsoft não tenha testado tanto o Kinect antes. Foram mais na questão da tecnologia mesmo. Eu imagino que a Nintendo seja mais esforçada em ver que talvez eles tenham umas três tecnologias diferentes, testa as três. Com ideias de level ou de coisas legais pra fazer no Mario. Eu acho, Thiago, eu acho que é o contrário, cara. Eles têm duas ou três maneiras de se jogar diferentes que eles têm que desenvolver tecnologia para fazer aquilo virar realidade. Eu acho que o pensamento é o oposto, assim. É assim que eu quero jogar o Mario e o Zelda daqui para frente. Ou, vamos dizer, tenho três dessas opções. Ou engenheiros, sentem a bunda aí e desenvolvam tecnologia para isso. É o que me parece muito mais, entendeu? Do que pegar a tecnologia e depois testar no jogo. Não, pega como que eu quero jogar e dane-se que não existe, entendeu? Holografia 3D aqui na minha frente, dane-se que não tem. Entendeu? Eu quero que a florzinha do Mario apareça na frente do jogador. Eu sei como é que você faz isso, se vira. Entendeu? E claro, aí depois entra a tecnologia como limitador disso tudo. Mas me parece, pelo menos do que a gente ouve dizer, que na Nintendo é um pouco ao contrário até disso que você está dizendo. Então, a última coisa que faltou a gente falar, mas tem que ser bem rápido, são os destaques, os jogos que foram destaque de cada um de nós nessa E3. Qual é o jogo que a gente está esperando mais depois de tudo que a gente viu na E3? Então, Rafa, você vai dizer pra gente aí, qual é o jogo que te chamou mais atenção e que você está esperando mais depois da E3 2011? Tá, vou tentar fugir um pouco do óbvio, já sei mais ou menos o que cada um de vocês vai falar. Então, vou com Ghost Recon Future Soldier. Gostei muito do que foi mostrado, assim, até porque deu pra perceber que eles pegaram muito do gameplay do Conviction, que deu certo com o Conviction, sistema de cover tá igual ao do Conviction, que funcionou muito bem, colabora muito com o gameplay do jogo, está muito bom. O sistema de mira, de marcar alvos, de sincronizar tiro, assim, como funcionou muito bem no co-op do Conviction. Acho que o Ghost Recon tá pegando essas coisas que aprendeu com o Splinter Cell e tá fazendo funcionar, assim, o trailer gostei muito e como foi mostrado eu tô empolgado, quero ser, tirando aí os óbvios, o Skyrim, Batman da vida, esse é um jogo que eu tô esperando bastante pra comprar no primeiro dia já. E você, Thiago, diz pra gente da E3 2011 qual foi o jogo que você saiu salivando mais? Eu acho que meu preferido, que eu tô mais doido pra jogar agora dos que eu vi na E3, foi o BioShock, o novo BioShock Infinite. O Infinite, é. Porque, por alguns motivos, assim, eu gostei muito de ter jogado o BioShock. A história e como eles conseguem fazer com que a história fique, tipo, foi um marco, assim, né, no videogame, de conseguir realmente colocar a história dentro do jogo. Concordo. Porque o Half-Life conseguiu, de certa forma, mas ainda assim era meio que cutscenes, porque isso ficava todo fechado ali. Eu acho que o BioShock nunca precisou muito disso. Ele contava a história enquanto que você estava indo mesmo. E eu me interessei muito pela história do primeiro. Eu imagino que o Kenny Lavine, não é isso? O cara que tá fazendo. Que ele tá continuando fazendo esse. Ele não participou do 2, mas ele tá participando desse. Que ele vai conseguir fazer uma coisa bem legal. Eu adorei o estilo do lugar, assim. Aquela América da década de, sei lá, de 20. Que tá todo mundo super interessado no futuro. Achando que o futuro vai ser tudo de bom, assim. Você vai trazer tudo isso. E daí eles levam isso ao máximo e botam... Com a tecnologia daquela época, como é que eles iam usar, sei lá, eletricidade, balões e tal pra fazer cidades no meio do nada, assim. Eu achei demais, assim, a ideia deles. E a outra grande coisa que tá parecendo é que o jogo vai ser cooperativo e que você vai conseguir usar aqueles poderes que são as coisas que eu mais gostava do BioShock, de você conseguir combinar. Nesse você vai poder combinar os poderes com uma outra pessoa, né? Legal. Você, Fernando, qual foi o jogo que ficou aí gravado na sua cabeça, fora, né, o Kinect Star Wars, qual o outro jogo que você ficou aí antecipando pra jogar depois da E3 2011? O Just Dance 2, né? Ah, não, perdão. Então, eu concordo com o Morin, cara. O BioShock Infinity me prendeu. Eu já tinha gostado muito do esquema de cores. Eu gosto muito do primeiro, apesar de achar aí que ele... no console ele é um pouquinho fraco como shooter, mas assim, eu acho ele graficamente lindo, a história é formidável. Depois de ver alguns trailers do 2, do Infinity, porque eu pulei o 2, né, porque o 2 não considerei, mas tudo bem. Ninguém considerou. Aí, não, cara, eu vou falar que é bonzinho, né, não, Rafael, você jogou? Joguei, pô, eu achei... Talvez não tão bom, eu já até comentei no podcast, talvez não tão bom quanto o primeiro, mas ficou... bom pra caralho, eu gostei. Pra mim, BioShock 2 foi mais ganhar um pouquinho mais de dinheiro em cima do que eles fizeram no BioShock 1, mas não... Dá a sensação disso mesmo. Mas a revolução... Isso é, mas não, é um jogo ruim por isso, entendeu? É, eu acho que esse Infinity vai ser sensacional. Eu vi o novo trailer, tá formidável. As cores são muito foda. É lindo o jogo. A imersão, quando o cara cai e prende o ferro e continua indo pela rail, assim, cara, achei sensacional. Você não ficou tonto, não? Ah, não fiquei, não. Achei do caralho. Aí, tá vendo? A merda da gente não ter combinado quais jogos que a gente ia falar é essa. Que o jogo que eu ia falar também é a porra do BioShock. Ah, então. Te ferra, velho. Te ferra, Rafa. O jogo daquela... That Game Company, da galera do Power e tal, eles estão fazendo um jogo chamado Journey, que eu achei muito lindo também o trailer. A sensação que parece que os programadores foram todos pra uns desertos lá pra ter a sensação. Acompanharam, viraram escravos, né? Tiveram que aprender a programar em papiro, né, cara? Programar em papiro pra fazer o jogo. Não, eles foram tipo, em dunas e tal pra poder tipo, ter a sensação mesmo daquele negócio de deslizar na areia e o pessoal da Dead Game Company é craque nisso, em sensação, na questão da sensação tátil de jogar, e eu achei muito lindo o jogo. Então tá, só pra poder ter mais variedade. Qual o jogo que você mais gostou da E3? Pois é, cara, só pra ter variedade, então, seria o BioShock Infinite, que a gente já falou bastante aí, e eu também já expressei toda a minha admiração pelo BioShock e pelo Ken Levine, que é lá o cara que pisou no pé do Rafael na GDC. O Rafael nunca mais lavou o sapato. Nunca mais lavou aquele tênis, Thiago, depois que o Ken Levine pisou. Oi, pedi desculpa ainda, cara. O cara é bem educado. Então, já que vocês já falaram disso, acho que o outro jogo que foi uma surpresa pra mim foi o novo Lara Croft. Acho que a gente já falou também bastante dele aí. Mas eu fiquei bastante impressionado, assim. Não vou dizer que, né, talvez você vai falar, o Battlefield 3 em termos de tecnologia chamou mais atenção, outros jogos aí foram mais, vamos dizer, tipo, mais badalados, né, nessa E3, mas eu achei que o Lara Croft, cara, Action Adventure é um gênero também que eu curto pra caramba. O Tomb Raider eu sempre gostei, mas sinceramente tá, nos últimos jogos e tal, tava meio sacal já, e sempre achei que, pô, a Lara podia ser tão mais, né, do que ela é, na verdade. Eu acho que esse jogo vai entregar exatamente isso. Então eu fiquei né, curiosamente empolgado com o novo Lara Croft. Vamos ver isso. E pra falar a verdade, quem começou todo esse gênero de verdade foi ela. É verdade. Então beleza, a gente fecha com isso aí a nossa main quest. Já pedimos desculpa aí antecipadamente pela duração desse episódio, mas eu acho que ela é por um motivo bom, né? A gente trouxe um convidado que é o Thiago aí, que deu... Que fala pra caralho. Não só por isso, porque você tá aqui pra falar mesmo, mas além disso, tudo que você fala trouxe aí qualidade pra nossa discussão, e eu acho que os nossos ouvintes vão poder apreciar bastante isso, apesar do episódio super longo que vai ficar, mas... Como não podia deixar de ser, nem tudo são flores na E3, então a gente vai agora pro nosso Quest Fails especial da E3. Quest Fail. E no Quest Fail dessa semana a gente vai falar sobre os piores momentos que a gente teve aí na E3. Vou começar com o Rafa, que vai trazer pra gente aí o Quest Fail dele. O que você achou que não foi tão bom assim? Fala aí pra gente, Rafa, o seu Quest Fail E3 2011. Eu acho que vai pra Microsoft em geral, assim, de ter apelado tanto pra ser só Kinect, acabar forçando o Kinect em lugares que não precisava. Daí lá no finalzinho, só pra não dizerem que foi só Kinect, botaram um ralo lá que... Teve o Gears também, né? Gears 3. Não, mas o Gears também não foi aquelas coisas, foi igual aos outros Gears, sabe? Não teve nada de, oh meu Deus, esse Gears vai humilhar o anterior. Não, foi igual a qualquer outro Gears. Vai ter mulher agora. Ah, oh, nossa, que inovação de gameplay. Eles inventaram mulher agora. Pois é, existe mulher naquele mundo, né? Então, daí eu acho que vai pra Microsoft em geral, assim, por causa disso, sabe? Porque... Quiseram apelar. Então tá, vou falar o meu então, hein? Porque do jeito que foi os jogos preferidos da E3, eu também quero garantir que eu vou falar primeiro disso antes que outra pessoa fale. Mas o meu Quest Failed, ele vai pra um momento ali na apresentação da Sony, né, na press conference da Sony, onde eles estavam mostrando o jogo de basquete com o Move. Né? Uhum. E os caras estão lá controlando o time de basquete com o Move e tava na cara que o negócio é uma merda pra controlar com a porra do Move. Aí os caras não conseguiam fazer uma cesta, se fudendo lá, apanhando do computador. Não, então vamos chamar aqui no palco o Kobe Bryant pra salvar a gente. Aí o Kobe Bryant chegou lá e tal, não sei o que, pegou o controle, porra, do Kobe Bryant não conseguia fazer nada também. Errou umas 3, 4 cestas, aí começou a falar, não, porque isso aí não é muito realista, não sei o que. Foi um momento fail total na apresentação da Sony. E depois ele tentou se corrigir, né? Não, não, bem realista. Quando ele conseguiu fazer a cesta, ele falou, não, agora sim, esquece tudo que eu falei. Mas foi um momento, assim, super fail, e é tudo que você não quer, né, cara? Numa press conference daquela, onde tudo é bastante ensaiado, e você tá com todos os holofotes do mundo virados pra você, você não quer que isso aconteça. Então, meu momento fail particular aí da E3 foi esse. E você, Thiago, qual foi o seu quest fail aí da E3 2011? Fala pra gente. Então, eu acho que vai ser um pouco mais genérico, não é pra ninguém específico, mas é uma coisa que eu acho que tá acontecendo com a indústria de jogos no geral, e essa E3 mostrou que isso tá cada vez mais forte, assim, e eu, como trabalhando com a área de game design, level design, me assusta um pouco, que é a força com que Quick Time Event e tipo, o jogo em Rails e Turret e coisas que são feitos pra poder você ter gravar um filme legal pra poder mostrar no marketing, que é o que vende, tá sendo foco, assim, de como que você mostra teu jogo. Não tem mais muito de mostrar gameplay. A boa parte dos jogos até que a gente tá conversando aqui mostrou pouco, acho que não. Ou mostrou pouco, ou mostrou cenas extremamente scriptadas, assim. O gameplay tá ficando sempre pra segundo plano na hora de mostrar o teu jogo. E o que dá, de certa forma, pra entender um pouco, porque eu imagino que não seja tão fácil de vender. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente tá reclamando muito do Wii U, mas eles mostraram o Mii Chase e essas coisas, e a Nintendo sempre tem essa tendência de, ao invés de mostrar cinemática, ou explosão, ou tudo isso, que é sempre a coisa mais fácil de mostrar pra vender, eles conseguem mostrar a gente se divertindo e tentando fazer as coisas, apesar de às vezes parecer meio ridículo. Eles tentam se focar mais nisso, e eu respeito bastante isso. É legal. É mais isso, desse foco que a gente tá tendo agora em fazer os jogos cada vez mais com Quick Time Event, essas coisas que fazem com que seja mais fácil vender através de marketing, porque o jogo acaba vendendo hoje em dia muito mais só nos primeiros dias, assim, nessa primeira semana. Então você quer que todo mundo já esteja citado antes, e não que as pessoas joguem, gostem e falem para as outras, esse jogo é bacana de jogar. Você só quer vender o mais rápido possível com imagens e vídeos legais. Entendi. Eu acho que isso aí que você está falando é realmente, igual você falou, toca muito mais a fundo, né, em problemas que a gente está observando, né, na indústria. Eu acho até também que, sem querer tirar do seu Quest Fade, mas sem a gente ter estado lá na E3, e muita gente, né, tem experiências diferentes de ter estado no show floor e ter jogado alguns desses jogos, mas eu acho que de um modo geral, tudo que você falou é válido 100%. E claro, numa press conference é difícil, igual você falou, a Nintendo ela consegue um pouco mais demonstrar isso, e as outras precisam realmente ficar mostrando só a cinemática e ficar... O meu problema não é a questão de que, assim, eu concordo que o marketing pode fazer o que quiser para mostrar o jogo do jeito mais legal possível. O problema é que isso está influenciando o jeito que os publicadores estão tendendo a fazer com que os jogos sejam produzidos. É verdade. A você ter decisões de game design que vão mais para esse sentido, porque é mais bonito de mostrar o jogo e não necessariamente de jogar o jogo. Você tem toda a razão, você tá certíssimo. E aí, Fernando, seu quest fail da E3 2011, por favor. Você falou da Sony, tu falou da Microsoft, quebrou meu joelho. Então, eu acho que no overall, pra mim, eu não esperava nada da Sony e não esperava nada da Microsoft, esperava mais a Nintendo. Então, eu diria que meu quest fail vai pra Nintendo, porque eu acho que eles tiveram uma oportunidade muito boa de deixar todo mundo não só mais intrigado, mas com mais vontade de saber o que eles estão fazendo. Acho que foi assim como quando eles anunciaram o Wii com o Motion Controller, que eles criaram todo um mundo de fantasia na cabeça de todo mundo, de como é que ele ia ser jogado. Eu acho que faltou isso dessa vez. Eles sempre foram muito bons em mexer com a imaginação nas apresentações deles. Eu acho que dessa vez ficou tudo muito muito no ar. A gente sabe fazer isso, sabe fazer aquilo lá, mas tipo, como é que a gente estuda, ou a gente não sabe como junta tudo, ou vocês vão inventar como junta tudo. Eu acho que faltou um pouco mais assim de como posso dizer, faltou a cereja em cima, sabe, pra mim. Assim, eu achei tudo muito bonito, mas não achei satisfatório. Então, como meus dois quests feios possíveis já foram, então eu diria pra eles, porque eles, acho que eles tiveram a maior oportunidade de E3, já que as duas competidoras, eles estavam, a Sony vendo de um caos fudido sobre a PSN, numa apresentação pobre do Motion Controller, em uma apresentação que eu achei singela do novo, nova barra de cereal deles. A Microsoft veio de uma coisa um pouco pobre, que foi sobre Kinetic. Um dos carros fortes foi o Gears of War 3, que na verdade só as pessoas que moram em alguns estados dos Estados Unidos se importam com esse jogo. E eu achei que a Nintendo tinha tudo pra chutar o balde, pra pegar. Não, eles chamaram a atenção, mas eu achei que faltou aquela coisa assim, tipo, eles vão fazer a coisa que todo mundo vai correr atrás agora, saca? Eu acho que eles tinham essa oportunidade, eles não conseguiram, pra mim pelo menos, chegar ao nível que eu esperava. E no final, pra me decepcionar mais, os vídeos que eles mostraram eram de Xbox e PlayStation, enquanto que ele falava do potencial do próprio console, que eu achei isso muito decepcionante. Eu achei que isso foi ruim. Beleza, então com isso a gente fecha essa edição super especial aí do podcast, episódio 22, vindo de uma E3 que trouxe bastante coisa pra gente falar e que com certeza nos próximos episódios nós vamos continuar discutindo. Você já sabe aí os canais de comunicação com a gente, não preciso repetir. E a gente quer agradecer e muito a participação do Thiago Rocha, famoso Amorim, né, que veio aí com a gente, passou essas mais de 2 horas, quase 3 aí, conversando sobre todos esses assuntos, trazendo a opinião dele pra gente. Queria agradecer, Thiago, e deixar aí o convite para você voltar futuramente quando você quiser. Muito obrigado. Claro, foi ótimo conversar sobre jogos, é sempre legal. A gente nem percebe o tempo passando, né? É verdade. Então, a gente se despede de vocês aí. Fernando, despeça-se também, por favor. Valeu, senhores. Obrigado por ouvir mais um podcast. Não me odeiem por xingar a Nintendo. Sei que tem um monte de gente que vai xingar até minha mãe, né? Mas, infelizmente, é o que eu achei. Obrigado novamente. Valeu, vamos ver o que você vai achar quando eles já tiverem lançado o console, um monte de jogo maneiro pra cacete, ganhando rios de dinheiro e fazendo muita gente feliz. Mas tudo ou bem. Não. E você, Rafa, despeça-se aí do pessoal. Obrigado por continuar ouvindo e também, por favor, comentem, digam os jogos que vocês mais gostaram, botem nos comentários pra gente que possa discutir esses jogos também, o acontecimento do E3. A gente vai estar discutindo ali nos comentários ali embaixo. Então falou, pessoal, também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar e esse foi mais um podcast. A gente se fala semana que vem com o Quick Quest, daqui a 2 semanas com outro podcast. Um abraço, tchau. O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Prince of Persia: The Sands of Time e Final Fantasy VI. E as músicas Linkin Park com Faint, Snow Patrol com Open Your Eyes e Foo Fighters com Walk.